Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Após um grande período de guerras de manutenção de poder e colapsos econômicos, governos falidos tornaram-se cada vez mais dependentes da iniciativa privada para se manterem de pé e evitarem a total falência social. Cada vez mais incisivas, as grandes corporações elegeram seus vassalos a cargos legislativos, judiciários, executivos e ergueram suas torres de poder sobre as antigas e definhadas cidades. A prosperidade das cidades altas é guardada a braços fortemente armados de uma força policial particular, mantendo longe da elite a imensa população desprovida que trabalha incansavelmente nas engrenagens que mantêm o sistema funcionando. Mas a verdadeira luta pelo poder acontece no mundo privado, nas sombras da economia de mercado, nos backdoors das fortalezas digitais, em uma queda de braço corporativa sem normas, sem fiscalização e sem tribunais. Uma guerra silenciosa que está prestes a se tornar bastante visível e muito esculhambada. Menias ovut Oleg Korolenko Yanamayeni Ubitsa. Peraí, vai. O cara encarnou mesmo o personagem. Que pariu. Meu nome é Oleg Korolenko e eu sou um sniper russo. Olha aí que bonito. Eu sou Steven T. Durden, ex-major, soldado de elite. Aqui é o Dr. Angus Silvana, renomado cientista, professor e gênio do mal. Hexus, James Hexus, piloto e contrabandista. Contrabandista? Contrabandista. E gato. Carisma 19, amigo, eu sou muito gato. Eu não preciso de nada disso, eu sou um android NDR e participei da terrível guerra da Eurásia. Olha só que bonito. Aqui é o Zob, replicante, albino, uma granada no lugar do nariz. Pronto. Tantos anos falando dessa merda. Finalmente ele conseguiu. E finalmente estamos juntos para o Nerdcast especial de RPG, Nerd. Sim, nós estamos começando uma nova saga, uma nova história. Agora vamos para o futuro da Terra, porque estamos no mundo cyberpunk. Punk, rapaz! Vamos entrar nas aventuras futurísticas do grupo mais galhofa de RPG da Podosfera. O ano é 2119. Vocês estão em Delta City, que é uma metrópole riquíssima erguida sobre a decadência da velha Nova York. Acima, os arranha-céus espelhados erguem-se por mais de 2 quilômetros, como torres imponentes do Império das Corporações. Construções piramidais, arqueologias com grandes parques verdes no topo, protegidos por domos transparentes que filtram a radiação nociva do sol que atravessa os buracos da camada de ozônio. Highlander 2, yes! Não começa. E cara, só pra saber, a gente tá sob o domínio da OCP? Não, calma. A gente pode chamar de Nova Nova York? Pode chamar de Nova Nova York. Muitos edifícios, vocês podem ver, são interligados por passarelas envidraçadas. E de 300 em 300 metros, nesses grandes arranha-céus, vocês podem ver grandes calçadas que envolvem os monolitos, também se interligando a uma rede de plataformas e calçadões de comércio, que emulam um solo nos céus. Por isso a cidade é dividida em níveis, níveis de calçadas amarradas entre os grandes prédios. As ruas no chão estão esquecidas abaixo do nível zero da cidade alta. No nível zero, um desavisado é capaz de achar que ele está com os pés no chão, já que os espaços entre os edifícios é quase totalmente ocupado pelas ruas magnéticas. Essas ruas magnéticas se estendem na horizontal e também na vertical, levando os carros maglev em um balé automático e sincronizado de tráfego ininterrupto, que é uma maneira muito mais confortável da pessoa se locomover e se livrar dos grandes e constantes engarrafamentos das vias aéreas. Uma perguntinha. Fala. Algum de nós aqui solta teia pela mão, não? São apenas alguns pontos bastante policiados. Lá do nível zero é que se pode enxergar a Cidade Baixa. No entanto, ela é tão escura e desagradável que normalmente é ignorada. É fácil se esquecer que se você caminhar nas calçadas do nível zero da Cidade Alta, significa que você está a 300 metros acima das ruas da antiga Nova York. E vocês estão chegando no topo de um arranha-céu menor, onde vocês marcaram um encontro. Vocês são um grupo especializado em roubos, tráfico de informações e objetos valiosos. Vocês já fizeram muito dinheiro juntos. Vocês confiam totalmente em vocês. Vocês são tipo o Expendables. Vai tentando. Vai tentando que é esse elo com esse grupo. Não, vocês têm que confiar. Tem que, não começa a inventar zica, não. Vai tentando. Não dá pra confiar em ninguém que pode espirrar e explodir todo mundo, cara. Não dá. Vocês desembarcam de seus carros voadores e se encontram novamente depois de um tempo que vocês passaram separados. Na verdade, eu tenho uma moto voadora. Ok, tá. Tipo do lobo, é isso? Tipo do lobo. Sabia! O personagem do Azaghal, Ozob, um replicante. Um replicante albino. Cabelos só nas laterais vermelhos. Como se fosse aquele cabelo daquele cara do Prodigy. Isso. E uma granada vermelha no lugar do nariz. Mas vem cá. Dá pra ver que o Hermeto aí é replicante ou que é o tipo robô? Ele parece ser 100% humano. Na verdade, o replicante não é um androide, ele é um humano engenhado. Só que é um humano albino bizarro. Eu sou um humano caprichado. E eles são proibidos na Terra, mas ele está aqui legal. Ele salta de sua motocicleta, desliga aquele motor de Harley Davidson e encontra Oleg, o sniper russo. A gente faz esse cumprimento da nova geração, que dá o tapinha, sabe? E dá soquinho. Tapinha, soquinho. É, tá brincando que isso é da nova geração, né, cara? Eu faço isso desde os 19 anos. Mas você é um jovem, você não envelhece. E como eu tô especialista em explosivos, eu ainda faço a explosãozinha no final. Sabe? Psh, quando soca, explode. Oleg é um russo careca barbudo, com tatuagem na cabeça estilo do Alien. Óculos escuro e uma versão mais high-tech da M107. A M112. A M1012. 1012. De um jaguar voador salta Dr. Angus Silvana. Engenheiro, uma mente brilhante da tecnologia, rico, um das cabeças pensantes mais importantes do grupo de vocês. Veste um terno verde musgo, claro. Tem uma costeletona de super vilão. E óculos escuros? Não, um chapéu fedora. Vocês também veem James Rexus, o contrabandista. O homem dos disfarces, o homem das armas escamoteáveis. O homem que sabe desaparecer na multidão. 1,85m, mais ou menos. Gato. Vai se foder. Eu não vou falar isso, não. Vai falar. Tem que falar. Pô. Tem que falar que ele é gato. De aparência agradável. De aparência agradável. Ele usa casaco de pele. Tão gato que ele é. Roupa extremamente cara, extremamente bem vestido. Uhum. Um cara gato. Acabou. Teu carisma é quanto, Rex? 19. Tomar no cu. De uma outra moto voadora robusta, desce um brutamonte. Steven T. Durden, o ex-soldado de elite que veste uma armadura de combate pesada absurdamente gigante. Não, ele não chegou de moto numa armadura de combate pesada. Ele chegou numa moto de combate, ué. Caraca, ele chegou full packet. É que eu preciso descrever como o cara vai ser. Cara, eu posso ter vindo num drop. Na ventana. Ele veio num drop, tá bom. Eu caí no telhado. Melhor. Tá bom. Ele é uma armadura que é uma mistura de camadas e camadas de Kevlar com 1000 bolsos e porta-equipamentos granadas, munições, braços robóticos de um exoesqueleto que dá uma força absurda pra ele, uma armadura que tem a proteção de ombros e de pescoço como se fosse de um cara daqueles do esquadrão antibomba, e um capacete que, quando ele solta da moto, ele se retrai totalmente pra trás e some. Nas suas costas, várias armas, lança-granadas e lança-mísseis acoplados. Eu virei pro Oleg e falei assim: caralho, eu nunca vi um cara tão inseguro. Mudak. Por último, vocês veem o companheiro de vocês, NDR, o androide do grupo. Não, não vem não. Não vem não, porque eu tô usando um projetor holográfico e tô disfarçando a minha forma. Ah, olha aí, que esperto. Tá bom. Mas... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu modelo já não existe há 70 anos. Se eu aparecesse, ia ser muito berrante. Se bem que depois do Carlos, olha, nada mais é berrante. Pode gerar um certo preconceito também, sociedade preconceituosa. E sem contar com, né, o palhaço com o nariz de granada, né? Que realmente passa desapercebido na sociedade de 1190. O meu holograma eu vou jogar no lixo depois, porque eu vou ter que fazer outro. Eu acho a sua forma robótica viva. Mas é, por baixo do holograma que disfarça a NDR, a série Andrew antiga, existe uma forma mecânica que parece um Cylon daqueles dos Cylons antigos. Assim. Nossa senhora! Pô, nós somos ricos, dá um upgrade, dá um bizu, né, nessa brincadeira. Apesar do seu corpo antigo, ele está muito bem cuidado e seu sistema operacional está atualizado muito à frente de muitos modelos comerciais de androides. É um iOS. Ele é um Netrunner, o mais eficiente hacker que vocês já viram. E ele trabalha junto com vocês. E agora vocês estão todos reunidos esperando o contato de vocês. A gente tá de bobeira ali pra tomar um míssil na cara. É, agora que reuniu todos no mesmo lugar, pode disparar, né? Jardim, medidas defensivas. Sensores já estão ativados, detectando a aproximação de qualquer veículo e qualquer arma. Mas, por favor, mas qual é o lugar, o salão, o cômodo que a gente está? A gente tá no telhado de algum lugar, né? Estou no terraço de um prédio. Alguém tem o convite aí? Senhores, em uma hora eu tenho uma festa. Andrew, onde é que era mesmo a reunião? Era bem aqui mesmo. Nesse lugar magnífico. Quem marcou a reunião, afinal de contas? Fui eu que marquei a reunião. Aí eu saco um pacotinho de jujuba, ofereço pra todo mundo. O Dr. Silvana, ele é o contato, ele é o nobre, ele é o contato mais rico de você, entre vocês. E ele tem muitos contatos. O JP é tipo Chiquinho Scarpa, né? Aí eu vou ter que sacar um sotaque que ninguém vai entender, mas é uma merda. Esse mundo onde vocês vivem é o mundo das corporações. Os governos, eles são fantoches. A polícia é privada. Tudo roda em volta da guerra pelo poder das corporações. Vocês veem chegando mais um carro luxuoso. Janelas totalmente fumês também. Ele não pousa, não toca o chão do terraço. A porta se abre para cima e vocês veem um dos contatos do Dr. Silvana chegando. Uma mulher bonita. Eu abro um sorriso. Nossa, você tá fudida. O quê? Uma mulher bonita, com roupas de executiva, óculos escuro, desce e fala: muito bem, senhores, vou ser rápido. Por favor, demore quanto tempo quiser. Os senhores estão aqui porque os senhores podem se aposentar. Há um grande transporte de valor da Hirawata Networks a ser feito em menos de uma semana. Daqui da cidade para o espaçoporto de Delta City. Uai, e a Tyrell? O que aconteceu com a Tyrell? A Tyrell existe. O que é que está sendo transportado, vocês não sabem. Mas ele é o suficiente para ser escoltado por uma nave fortaleza. Uma nave fortaleza é uma declaração de que o que está lá dentro não deve ser tocado por ninguém, exceto poucas pessoas de uma altíssima cúpula. Se vocês conseguirem assaltar de uma forma épica esta nave fortaleza no trajeto que ela fará, muito bem escoltada, por sinal, até o espaçoporto de Delta City, vocês poderão se aposentar. O objeto que está lá dentro será leiloado entre todas as corporações que têm interesse em saber o que é. A Tyrell Corporation, a Stark Fujikawa, a US Robotics, a Weyland Yutani, a Cyberdyne Systems e até a Google Microsoft. E não esqueça da minha própria corporação, a Hellfire. Será que eles estão transportando a boneca das emoções? Puta merda, caralho. Como é que você foi lembrar disso? Mas o fato é o seguinte. Vocês vão precisar de duas coisas pra fazer esse assalto. armamento pesado, planejamento muito, muito bem preparado. Esses são dois? Não, não, são três. E tem uma coisa. Mesmo que vocês consigam ultrapassar a guarda, acessar a nave fortaleza, o cofre de toda a nave fortaleza, esse é o maior problema que vocês têm, só pode ser aberto por um token mental. What? Um token mental é algo que está implantado no cérebro de pouquíssimas pessoas de alto grau na companhia de segurança que vai fazer o transporte dessa... Alto grau o quê? Etílico? Não, de alto grau, de alta patente. De, ah, não é okay, patente, okay. Não é patente. Posso resolver isto. Como, Oleg? Alto grau etílico. O Oleg tá no delay. O cofre de uma nave fortaleza só pode ser aberto por um token mental. Isso significa que a porta do cofre deve ser operada pela pessoa que faz o uso do token mental. O cofre vai ler todo o padrão de atividade cerebral do portador do token mental. E só ele pode abrir o cofre. E não adianta ele sequestrá-lo e colocá-lo de frente à porta do cofre, porque o token mental sabe informar ao cofre situações de estresse e perigo de vida. Ele não pode ser forçado. Só existem duas maneiras de você conseguir abrir isso. Subornando a pessoa para que ela faça tal, e mesmo assim ela tem que ter uma disciplina mental muito grande para que o token mental não descubra que ela está fazendo isso por alguma vantagem pessoal. Ou a mente com o token deve ser copiada. E senhores, para vocês fazerem isso, vocês precisarão de equipamentos, de um scanner mental. Vocês precisarão se infiltrar em uma festa que acontecerá em poucos dias, onde este homem, este alto executivo que possui o token mental, estará presente. E lá vocês devem, sem ele perceber, sem ele entender o que está acontecendo, copiar seus padrões mentais para, de preferência, um cérebro positrônico. Aí ela olha assim pro Android. Todos olham pro Android. O meu elmo tem certos poderes telepáticos, que de repente já pode ser o scanner da parada. É, a não ser que a festa seja fantasia, não tem como explicar você com um capacete no meio de uma festa, né? Tipo assim, o único capacete que copia a mente tá o seu lá, professor Xavier. Será que a gente consegue uma máquina que é tipo um bastão? Porque aí a gente faz aquela dança que tem que passar debaixo do bastão, sabe? Vai passando e escaneando, tá ligado? Seria impossível, obviamente, vocês copiarem todo o padrão cerebral de uma mente. Vocês vão ter que usar um programa muito dinâmico para que ele emule as condições em que o Tolkien abriria a porta do cofre. Por isso, vocês podem fazer uma cópia rudimentar do cérebro. Seria impossível vocês teriam que ficar dias, semanas, com um scanner na cabeça dessas pessoas para fazer uma cópia completa das atividades mentais. Como vocês têm poucas horas ou poucos minutos, vocês terão que fazer duas coisas. Uma, copiar o máximo possível os padrões deles em emoções normais. Segundo, gerar uma situação de estresse para que o software possa calibrar justamente as ondas cerebrais que não abrirão o cofre. Entendam, ele não pode saber que isso está acontecendo com ele. Vocês têm que criar essa situação de estresse só para calibrar o software. Eu, como já tinha conversado com a nossa amiga aqui, já sei qual é a empresa de segurança, e aí mostro no smartphone, no que quer que seja, o rosto, sei lá, de 8 possíveis dos executivos dela que possa estar com o token na cabeça. Então, puta, a galera já sabe a cara dos caras. Peraí, a gente não sabe quem é o cara? Não, não. Puta! É por isso que é uma empresa de segurança, porra. 8? Que horas é essa festa? Quantas horas a gente tá nessa festa? Não, não, vocês têm alguns dias. A gente não sabe nem o tamanho da máquina. A gente tem que ir no mercado negro ver a máquina. Se vocês, por acaso, conseguirem ser bem-sucedidos em copiar a mente com o token mental e conseguirem ser bem-sucedidos na dificílima tarefa de ter acesso ao cofre da nave Fortaleza, vocês poderão fazer a venda e o meu FII é de 20%. Olha aí, você planejou isso direitinho, hein? Você tem convites pra festa? Olha, eu tô indo pra uma festa agora. Mas é claro que eu tenho convites pra festa. ela levanta o braço e vocês veem se projetando no braço direito dela, como se fosse uma luva holográfica alaranjada. Ela mexe um teclado holográfico em cima do antebraço dela e ela joga pra vocês. Todo mundo tem um equipamento, um smartphone, qualquer porra sem equivalente. Ela joga esses arquivos pelo ar pra vocês e são os convites para a festa. Ela, na verdade, usa um Google Glass. Tipo isso. Obviamente, eu já tava convidado pra festa. É verdade, você tem. Qual é o traje da festa? O traje da festa é uma armadura heavy, estilo do Kanye. Eu tenho os contatos no Mercado Negro. Deixa eu puxar minha ficha aqui, que eu tenho contato pra caralho. O lugar mais confiável, o cara que realmente você sabe que vai ter isso, ele tá lá, fica lá na Cidade Baixa. Que é onde eu moro. Eu sou um replicante legal, tu acha que eu fico pagando de gatinho em cima? Eu falei, galera, é comigo, hein? Vambora. Eu peguei a motoca e mandei ver. Cada um entrou nos seus carros. Cada um tem um carro? Ah, eu fui na limusine, né? De alguém. É, eu não vou com o Jaguar pra Cidade Baixa, né? Ah, aqui na minha garupa dá um. Não, obrigado. Eu vou com o palhaço. O Oleg dirige. Vocês ligam os motores e decolam. Não, mergulha. Mergulha, verdade. Vou deixar o Rex e cabelo em pé, mano. Tu vai 90 graus, mano. Eu vou descer reto, que nem um maluco. Não mostro medo. Não mostrou medo, mas o estofado ficou mordido. O meu carro é um Room V voador. Não, sei. Beleza. Vocês vão descendo. Vários de vocês passam por aquelas plataformas de calçadas entre os prédios a cada 300 metros. Descendo. Nível 3, nível 2, nível 1, até o nível 0. Onde aparentemente é o chão. E existe, como eu expliquei, duas formas de transporte. Uma que é através das ruas magnéticas, muito tipo Minority Report. Mas no chão, tudo simula uma calçada mesmo do solo. E vocês podem ver que entre os jardins de algumas praças existem alguns buracos com grades onde vocês podem enxergar aquela imagem escura, com poucas luzes, de uma cidade que parece que está no subsolo. Você se aproxima de uma das poucas entradas para a Cidade Baixa e ela está completamente repleta de policiais. Não, mas eu tenho um atalho. Qual é o atalho? Essa descrição foi muito bonita, mas ninguém viu nada disso. Se desceu reto até uma dessas grades que você descreveu que dá pra ver, a grade estava arrebentada. Ah, tá bom. E foi por ali que a gente entrou. Ah, muito bom. Vocês vão por um dos caminhos escusos que o replicante já conhece para entrada e saída de veículos. Vocês submergem na escura e antiga cidade de Nova York e o dia se torna noite imediatamente. A sensação nítida de você estar ingressando no subsolo. Entre os antigos arranha-céus comerciais e prédios baixos residenciais de arquitetura holandesa, erguem-se enormes colunas de aço, emaranhados de colunas, na verdade, ocupando espaços de quarteirões inteiros, com o único propósito de sustentar o mundo dos ricos lá em cima. As pistas magnéticas vistas de baixo se assemelham a um teto de um gigantesco galpão do tamanho de uma cidade. E só nos poucos acessos e vãos é que se pode observar vestígios da luz do dia. Os antigos edifícios descascados e manchados de carbono parecem monumentos ao abandono, com suas janelas quebradas e esporádicos focos de incêndio. Essa fumaça, no entanto, jamais chegará à Cidade Alta. Antes disso, elas são sugadas pelos poderosos e gigantescos exaustores nas bases do nível zero. Os poucos veículos voadores que percorrem os corredores da Cidade Baixa são, na maioria das vezes, blindados da polícia corporativa, varrendo as ruas com seus holofotes à procura de vítimas. Eu digo vítimas porque é assim que as pessoas entendiam isso. Ao longe vocês veem um exemplo, vocês percebem uma viatura pairando sobre um beco enquanto oficiais no chão tentavam resolver uma discussão entre vizinhos. No fim, não importava quem estava errado e quem estava certo. Todos terminaram sendo agredidos pelos cacetetes de densidade variável. Todos se tornaram vítimas. Vem pra rua! Vem pra rua! Cadê o sotaque russo? Vem pra rua. Vocês descendem entre os grandes paredões escuros de prédios antigos até chegarem no que já foi conhecido como a Times Square. Lá existe um emaranhado de fios e cabos de todo tipo que força vocês a pousarem os seus veículos no solo. entre os neons, entre as centenas de chineses e o cheiro de yakisoba. Nossa! Ainda bem que eu não tenho nariz. No mercado repleto de barulhos e gritarias, pessoas correndo, pessoas brigando, pingos que não são de chuva, mas de esgoto da cidade alta. O ambiente é terrível e é ali mesmo que vocês têm que estar. Uma boate chamada O Cérebro Vazante pisca seus neons no meio da praça. O Cérebro Vazante? Nossa, mas é aqui mesmo, né? Onde mais poderíamos comprar um scanner de cérebro? Calma, Andrew. Eu conheço a rapaziada aqui. É tudo gente boa. Eu tenho que falar com o nariz. Eu tenho que falar assim, né? Porque eu tô... Constantemente vocês veem pessoas andando na rua com guarda-chuvas. Com guarda-chuvas de bastões iluminados. E simplesmente para se proteger dos pingos de esgoto da cidade alta. Vocês entram na boate bar, toca uma música eletrônica no fundo, bem alta. E vocês observam todo tipo de escória da sociedade. Pessoas... sem nariz, com granada no lugar da nada. Eu vou procurar meu contato. Você vai no bar e você vê lá o seu contato com um tapa-olho e um nariz deformado. Tapa-olho no nariz? Não, nariz deformado. Escorregou. E aí? Vê uma birita aí. Você sabe que você não consegue aguentar muito bem, Osog. Para com essa caralho. Aí ele faz um subiu, aí você vê um Android bem antigo também, que é o Android Bartender. Ele, em vez de pernas, ele tem uma roda. E ele vem andando, deslizando por trás do bar e fala: olha o senhor, o que deseja hoje? Tolichnaya. Vê duas que essa é boa. Meu amigo tá pagando. Aí você vê... Ele puxa uns copinhos de trás do bar. E aí você vê que ele abre a mão dele, assim, formando uma espécie de garra. Você vê que na ponta dos dedos dele, na verdade, os dedos dele são canos. E a ponta dos dedos dele tem buracos. Então ele simplesmente escolhe um dedo e aí ele começa a vazar o líquido. Pera, eu não quero vodka, não. É, cancela a minha também. Não, eu... Me dê qualquer coisa fechada, por favor. Vocês sabem que eu, hoje é meu aniversário. E eu só tenho mais 4 meses de existência. É verdade, gente. E aí eu tô tranquilo com isso. Eu não fico amargurando, eu não fico. Então eu quero tomar hoje um Brain Hemorrhage. Aí tudo bem, aí ele vai, mexe os dedos dele e aí começa a servir. Não, você tem que escrever como se faz um Brain Hemorrhage. Ah, vai te foder, você sabe que eu não sei. Ele faz o seu Brain Hemorrhage lá, com os dedos. Não, para. Porra! 4 meses. Eu quero tomar um drink do inferno hoje. Tá bom. Ele faz o drink do inferno pra você, você bebe e escuta o Axl Rose gritando. Você sabe que tudo que você misturar com vodka vai ficar mais fraco do que vodka. Aí virei pro robô, Stolichnaya. Qualquer coisa que ele misturar com esse dedo vai ficar mais forte do que você imagina. Eu tô meio que loucaço. Ok, beleza, estou bebendo lá. Eu não fico bêbado porque eu tenho extrema resistência ao álcool. O ano é o quê? O ano é 2119, não é isso? Isso. Você tem um Dom Perignon 2100? Nossa. Senhores, por aí, câmera. Tu é babaca, cara. Tu é babaca, cara. Porra, meu irmão, olha aí. Que caralho, cara. Pera lá. O Angus Silvana tá trajado de uma maneira que só se vê lá em cima. Não, eu deixei o terno no carro. Tá todo mundo também tranquilo, tem uma muralha atrás de todo mundo. Tu tá de full plate aí, de armadura? Eu tô. Caralho, velho. Vai ser um inferno, cara. A gente andando pelas ruas e o cara atrás da gente, velho. Virei pro Tyler Durden e falei: tu é babaca, cara. Caralho, meu irmão. Você deve ter um pau muito pequeno, cara. Olha a tua roupa, meu irmão. Aqui é só gente de bem, cara. Aí, de repente, chega um cara bizarro, um cara bizarro, que não fala a língua de vocês, ele chega pra você do teu lado e fala assim... Eu tinha um tio que, quando eu tomava vodka, falava assim. Mas esse cara bizarro... Não, eu achei realmente engraçadão. Esse cara bizarro tem um amigo que tem o nariz de porco. Ah, não. Aí o cara fala assim: ah, não. O meu amigo diz que não gosta de você. Falou pra quem? Pra você. Pra mim? É, aí ele chega. Porra, ele fala, perninha. Eu não gosto de você também. Porra, perninha. Porra, embolado. Vocês não gostam de mim? Não. Vamos fazer as pazes. Aí o cara... Aí ele fica, o outro cara fica gritando outra língua, você não entende. E ele fala assim: eu sou procurado em 19 cidades. Eu tenho a pena de morte em 19 países. Eu acho isso muito válido. Eu acho importante. Mas eu sou o cara que eu prezo pela amizade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aí eu puxei o pino da granada. Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda. Aí o cara... Dá um passo pra trás, tropeça um no outro, os dois caem no bar e a galera começa a rir. Eu joguei a granada pela janela, que vai explodir mesmo. Calma aí. Você pode tirar o pino e depois botar de volta. É só você não soltar o botão. É. Então, é. Sobra, eu sei disso. Eu tô sem nariz agora. Você tem outro no bolso já preparado. Já encaixei. Bom, vou ali no balcão falar com o dono do bar. A gente precisa comprar uma parada maneira pra ler a cabeça das pessoas. Ele passa aquele pano sujo no bar que tá sujando mais do que limpando. Vem comigo. Eu vou segurar o braço dele. É. Esse scanner funciona com mulheres também? Sempre quis conhecer a mente das mulheres. Escroto, cara. Onde que fodeu você? O Dave é o replicante, o Tucano é o implicante, né? Muito bem. Ele leva vocês através de um corredor escuro. Vocês passam por alguns casais se pegando com cantos de luzes vermelhas. Olha aí! Tu tá abrindo inferninho aqui, hein? É. Você vê o cara entrando com um androide dentro de um quartinho privado também. Meu Deus! Deu uma cutucada no Andrew. No Andrew. Olha lá. Não. Isso daí é contra as leis de Deus, querido. Não. Mas beleza, aí vocês descem uma escadinha, aí ele bate um código numa porta lá, que aí abre, cara. Como é que é o código? Eu quero ouvir. Ele, caraca, é muito escroto, o cara em 2119 abriu a porta com código, né, de bater isso aí. A porta abre, quem tá do outro lado da porta é um androide de combate. Vocês veem, ele é cheio de... Os braços dele são de metralhadoras. Aí vocês passam por ele, o cara cumprimenta o androide, o androide faz uma escaneada com laser no cara. E aí ele olha pra vocês e ele já aponta e arma as armas pra vocês. Tirei o casaco, tirei o sobretudo. Tô com um colete que é só explosivo, mano. Eu quero saber quantos anos tem esse robô. Ah, ele é velho também, é bem velho. Ele é um robô sentinela da Terceira Guerra Mundial, que é muito antigo. É o ED-209, né? Não é tão grande quanto o ED-209. Eu tenho uma habilidade aqui da minha ficha que se alguém tenta me atacar de surpresa, eu consigo sacar primeiro, não ser pego de surpresa e ainda tentar desarmar o cara com não um tiro. Não foi de surpresa, ele tava na tua frente. Vai desarmar, ele arranca os braços do robô. Não precisa de nada disso. Ele é mais antigo do que eu, poxa. É, mais antigo. Ah, eu transfiro tudo que é senha, tudo que é password que eu conheça desse período e tento desarmar aquele robô. Porque, pra mim, aquilo é uma pedra. É uma pedra que anda. Então, pelo amor de Deus. Mas pedra não tem entrada USB, cara. Tirei meu sobretudo de couro estilo Roy Batty. Yeah. Meu colete é só bomba. E eu pendurei o sobretudo no bracinho metralhador. Que filha da puta. Eu acho maneiro. Eu acho essa fada de vintage legal. Eu tinha uma geladeira que eu usava de armário. Quando ele fala pro robô que tá tudo bem, ele, tipo assim, ele sai da postura de combate. Ele... É sobretudo que tá no chão? Caiu. Caralho. Ele fica só observando vocês, sem apontar as armas pra vocês, mas com um leve hum. Como é que se traduz isso, né? Aquele hum de mecanismo, sabe? Barulhinho. Barulhinho. Aquele barulho de geladeira, né? É, barulho de geladeira, exatamente. E aí vocês entram a mais uma sala, e aí ele fecha a porta dessa sala, e aí ele chega, tira uns livros antigos do lugar. Livros? Livros, exato. Chocado, chocadíssimo. E o cara aperta um código lá, de repente, uau, vocês começam a descer, o chão começa a descer, sabe? Aí vocês descem, e aí ele acende as luzes, e vocês estão no maior arsenal que vocês já viram, cara. parada gigante. Tem armas de todo tipo. Armas leves, armas médias, rifles, light machine gun, armaduras de combate, moto de combate, tem robôs, droides, tem tudo. Cara, tem tudo, cara. E é uma zona, assim, prateleiras e prateleiras de equipamento, tudo escuro, tudo velho, mofado, cheiro de mofo absurdo, paredes úmidas, mas o equipamento tá lá. Caças e caças de munições, tudo. Que coisa linda. Vocês precisam de um scanner mental, é isso? É... Dá. Aí ele abre um baú lá, que ele começa a jogar muito equipamento, muito de coisa velha, capacete, ciborgue, braço robótico, todo tipo de equipamento. Ele joga pra lá, bastão de densidade variável. Tá na moda esse aí, cara. Tá fissurado nessa merda, Jovem Nerd. Aí ele vai e puxa. Ele puxa um tipo um capacete gigante daquele estilo do Dr. Brown de Alto Futuro, sabe? Que tá na cabeça. Nossa senhora! Aí ele é aqui, é o que vocês querem. Ele bota em cima da mesa. Descrição, teu nome é fudeu. Com licença, meu senhor. Posso dar uma olhada aqui? Pode olhar. Começo a analisar. Tem que rolar alguma coisa pra eu ver se... Tentar entender se aquilo é o que a gente precisa? É, não. Você entende que é exatamente o que você precisa, que isso é um modelo bem antigo, que existem modelos mais novos. Mesmo assim, você tem que botar na cabeça da pessoa. Rola um knowledge aí de você pesquisar a parada. 13. Você entende exatamente o que vocês têm que fazer. Esse equipamento é impossível vocês colocarem na cabeça do cara. Sim. Mas você pode fazer uma adaptação. Você pode adaptar para que ele copie wireless os dados do cérebro do cara. E você pode criar um dispositivo que você, só de aproximar da mente do cara, você consegue transmitir os dados para serem armazenados lá no cérebro positrônico do Android. Mas esse capacetão vai ter que estar na cabeça do Android. Vai ter que estar na cabeça do Android em algum esse lugar. Esse capacetão, não é a versão. É esse, não, capacetão. Esse capacetão. Você pode fazer uma versão de um aparelho menor que você pode estar perto da cabeça do cara, só que você vai precisar de mais tempo para poder escanear o cara. Tipo assim, em vez de fazer isso em minutos, você tem que fazer isso durante uma hora, sabe? Uma hora e meia. E se botar na cabeça da pessoa em minutos? Em minutos, é. Mas aí o cara vai saber, né? Eu botei o capacete na minha cabeça. Doutor, se o senhor deschavasse o capacete e fizesse como se ele fosse um outro aparelho, para as pessoas se divertirem na festa. Vocês não vão na festa de apartamento, não, cara. Vocês vão numa festa de gala, cara. É uma festa que as pessoas estão de terno e gravata. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia maneira. Eu tô com o capacete na cabeça. É. Olha só. E se a gente fizer como o Leg falou e falar que essa é a máquina que dá o barato mais louco? Que nem vai ter uma viagem que não... quase não volta. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês Olha são só, convidados que vão chegar na festa e... Ei, galera! A gente tá lidando com gente de alto gabarito, né? Mas aí a gente tem o nosso querido Rex, que tá acostumado com a loucura das festas. E ele sabe do que a galera gosta. Vocês não vão conseguir passar pela segurança com uma parada dessa. Ô, Zob. Oi, opa. Aqui na surdina. Caiu aqui 10 centavos aqui, é seu? Caiu. Temos um problema, então. Qual? Estamos discutindo um assunto extremamente confidencial na frente do caolho. Acho que terei que dar uma guarda-chuvada. Puta, eu considerava ele pra caralho. Isso foi realmente uma vacilada. Garoteamos. Tem uma solução com o meu capacete de capacidades telepáticas. Vou dar uma apagada na última 15 minutos de memória do camarada. Porra, eu abracei o doutor. Nossa, cara! Puta, essa foi foda, eu já tava puxando o pino do nariz. Mas eu ainda viro pro Andrew e falo, enquanto eles estão fazendo isso, tipo, apaga todas as câmeras, todo o sistema dele aqui também. É, isso é muito fácil, isso é tranquilo. Esse Android tira a onda, maluco. A dificuldade de apagar a memória é alta, então você tem que tirar um bom número aí nesse dado. Cara, nós entramos aqui, fomos testemunhados por muita gente. O Ozob jogou uma granada. Não tem como apagar da memória dele todo o acontecimento. Pelo menos os últimos... Os últimos minutos. Isso. Peraí. A gente tem uma amizade antiga. Eu não quero que zoe isso. Apaga a sua parte que a gente falou pra caralho. Tá bom. Vamos lá, Guilherme. Tirei 15. Você baixa o celular. ativa o controle de ampliação das suas ondas mentais e você consegue hackear com uma onda. Puff! Todo mundo faz um save de Will. Foi mal, galera. Eu esqueci de falar que vocês tinham que se afastar um pouquinho. O meu Will é 27. O meu é 25. É, o meu é 27 também. O meu é 22. Vocês veem um shockwave saindo do capacete do Dr. Silvana. E aí vocês sentem um desconforto, uma pequena dor de cabeça. E o Azaghal... Ah! Sente mais. Caralho. Você perde memória dos últimos minutos. O que a gente tá fazendo aqui? A vórica da amnésia. Beleza, e aí vocês vão pegar o capacete. Que capacete é esse? O capacete custa 100 mil. Capacete custa 100, aí... Pendura. Poxa, olha só. Um aparelho velho, sujo, desgastado. Que outra pessoa vai ter utilidade de usar isso a não ser a gente? Isso aí tá tanto tempo aí, provavelmente ninguém... Para de falar assim do Andrew. Eu tenho certeza que... a esse tempo todo... É um vacilo, o cara é parceiro da gente há uma porrada de tempo. Por favor, ninguém precisa saber. 80 mil, pronto. 80 mil? Isso aí tá parado há quanto tempo? 70. 75, vai, tá bom. Tá achando o quê, cara? Fechou? Compramos a parada? Eu ainda falei pro Caquinho escolher uma arma do que ele quiser ali, que tá dentro também. E o Alec ainda carregou uma caixa de munição. Beleza. Pera aí, eu vou pegar os explosivos aqui. O que tem de maneiro? Porra, estão fazendo a feira. Tá bom, vocês pegam bastante coisa, se armam e vocês estão prontos. Cuidado aí, tem muito aproveitador aí nessa região. Vocês então vão pro esconderijo do Ozob, porque ele tem um esconderijo aí. Caralho, galera, não repara não, mas... Sabe como é que é a vida de replicante, né? Apartamento escuro, com aquele ventilador de teto baixo, em rotação baixa. Sabe qual é? Isso. Copinho de uísque no copo quadrado. Televisão que dá zoom nas fotos. Você não vive, né? Você sobrevive. Então, meu amigo, eu vivo no limite. Porque eu tenho 4 meses... e acabou a validade. Então eu tô vivendo como se não tivesse amanhã. Essa é minha parada, sacolé? Tirei do bolso assim, no colete, uma cápsula. Botei na boca, mordi estilo Stansfield, sabe? Do profissional. Mordi e me contorci todo. Tá bom, vocês abrem a geladeira. Peraí. Aí eu fui no quarto, falei, se veste aí. Se veste que tem gente aí. Ih, caraca, é o garoto Juquinha, mano. Garoto Juca. Vai comprar. Filha da puta. Vai comprar um negócio pra galera aí. Que? Aí saiu uma mulher com aquelas sobretudo transparente pelado por baixo. Sobretudo transparente, isso aí. Beleza, vocês passam alguns dias, né, os próximos dias ali. Dias? Aí é foda, aí não, o peixe fede. O Silvana debruçado na mesa, aí vocês veem ele tá soldando coisas, abrindo, ele tá criando lá o device que vocês vão usar pra capturar a mente. Vocês vão na varanda, na micro varanda do prédio, vem muito policial, né, as viaturas policiais passando com aqueles holofotes, a cidade é sempre escura, dia ou noite é sempre escuro, ouvem tiros, gritos, assim, é normal esse tipo de coisa, né? Rio de Janeiro. Que até então eu tava o tempo inteiro de armadura. Quando a gente chegou ali no Ler, né, no lugar mais perigoso que é a cidade, que é a casa do cara, tu vai tirar a armadura. O cara precisava cagar, né, de qualquer jeito, não aguentava mais. Aí do que levanta a máscara, só sai fumaça de dentro da armadura, aquele charutão na boca, aí eu começo a, tipo, a armadura, tipo... Se abre. O cara tá falando charuto dentro da armadura. Ela tá impregnada, a armadura. E vocês veem também passando aqueles dirigíveis com telas de LED gigantes falando: venha para as colônias Extramundo. Comece uma nova vida. Novas oportunidades. Trabalho garantido. Venha hoje, faça a sua inscrição. E você vê essas propagandas nos alto-falantes desses dirigíveis pela cidade que jogam neons e luzes e tal. Esses dirigíveis, eles voam pra cidade baixa, né? Abaixo da... entre os prédios, exatamente. Eu acho que dá um visual maneiro a esses dirigíveis aqui. É bom que gera uma iluminação. E, quer dizer, existem colônias, né, em Marte, nas luas de Júpiter e Saturno, e é tipo assim, é uma vida de merda, que nem era de quem colonizou as Américas. Por isso que eles fazem propaganda na Cidade Baixa. Tell me about it. É, você sabe. Eu voltei de lá. Você voltou de lá. Vocês sabem, eu voltei de lá. É uma vida de trabalho, de mineração, é trabalho forçado e tal. Mas às vezes muita gente acha que é melhor que essa vida de merda que as pessoas vivem nessa cidade de ratos aí embaixo. Não é. Eu não sei com quem eu tô falando, eu devo estar loucaço. Que eu tô falando sozinho. Mas e aí, Oleg, você fala pouco do seu passado. Como é que rolou essas tatuagens na cabeça? É máfia russa? Qual é? Tu tem estrela no joelho? Levantei a calça e mostrei minhas estrelas no joelho. Olha aí, esse cara é de respeito. O que significa, pô, das estrelas no joelho? Não me ajoelho perante ninguém. Ah, excelente. James. Sim? Eu sempre tive vontade de perguntar, e já que a gente está aqui nesse momento maneiro, todo mundo junto... É, como é que você entrou pra essa vida, cara? Com essa vida você quer dizer de crime? Não, de playboy babaca. Não, seu babaca porque... de merda. Porra, tá de... Caralho! Primeiro cara, você é babaca, não... meu irmão, você é babaca, cara. Você é babaca. Tu acha que eu tô te perguntando o quê, cara? Bom, pra começo de conversa, eu não considero um crime. Eu só cobro bem pelo que eu faço e pelo que eu sei. E, infelizmente, o exército não paga tão bem quanto as pessoas pagam por informação. Então é por isso que eu consigo tudo. E, afinal, eu sou um cara caro, né? Você acha que manter um terno e Menejudo Zen é barato. Andrew, qual é a tua história? Olha, você sabe que eu participei da Guerra da Eurásia. De vez em quando eu tinha que me infiltrar para tentar acessar algum sistema que não fizesse parte do sistema maior, né, da internet. Por causa disso, ganhei muita habilidade, sou extremamente eficiente no que eu faço. É o que um Android falaria, entende? Mas atualmente estou empenhado em um projeto pessoal muito interessante. Olha aí! Qual é o projeto? Agora fiquei curioso. Uma esposa. Não, obrigado. Você tem validade? Não, claro que não, meu amigo triplicante. Posso substituir as partes do meu corpo à vontade. Essa forma que vocês veem aqui sem holograma não diz nada com nada. É uma parte de um sistema, parte de um outro robô. Eu sou um quebra-cabeças ambulante. Você é tipo um C3PO. Não, C3PO mesmo assim é de uma linha de montagem. Você reconhece. No meu caso, não. Eu sou realmente um Frankenstein. Olha só. Eu realmente não pertenço mais à linhagem NDR, né? Eu fui me remontando à medida que o tempo ia passando. Que maneiro, cara. Você pode mentir? É claro, velho. Eu não sou um santo, não sou nenhum anjo, não pertenço à mitologia estúpida que vocês inventaram. Isto contradiz Dostoiévski, que dizia que a mentira é o único privilégio do homem perante os outros seres. É, o problema é que a filosofia é própria do ser humano, entende? Eu não me importo com a sua filosofia. Esse aqui é o problema. Eu também não me importo com nada. Eu me importo com nada. Mulheres, bebidas e dinheiro. O cara que me fez, o cara tava zoado. O cara tava zoado. O cara fez replicante palhaço. O cara me fez calvo, filha da puta, calvo e albino, pra ficar parecido com o Bozo. Implantou memória de palhaço na minha cabeça, meu irmão. Eu fico cantando, alô amiguinho, vamos cantar o tempo inteiro, cara, filha da puta. Cara zoado, e você já acha que ele me zoou? Meu irmão, vocês têm que ver o Patati Patatá, cara. Gêmeos siameses, meu irmão. Patati patatá, duas cabeças, um corpo só. Uau, meu amigo Zob, eu estou preocupado com a segurança. Essa mulher aí, você confia mesmo nela? Então, deixa eu te falar uma parada aqui. Caiu a moeda do russo. Ela é replicante também. E ela só tem mais 3 dias. Tá na vida louca, foda. Ela é replicante da balada. Sabe qual é? Ela sai da fábrica com essa porra desse sobretudo transparente. Ela tem antibiótico sexual na vagina? Tem, claro que tem. Deve ter, eu acho que tem. Não sei. Eu tenho que me preocupar com isso? Eu não. Eu também não, só tenho 4 meses. E aí, cara, eu tô perto de terminar a parada? Não, então. O cara tá desesperado já. De repente você escuta o seu interfone. Caralho! Nossa, em 2119, toca o interfone. É muito vintage mesmo. Peraí, tem uma telinha ali, tem uma telinha que tem uma câmera. Tem uma telinha? É. Tá, vou olhar a telinha. Você olha a telinha, tu vê um cara de sobretudo. Dois caras. Um cara de sobretudo e um cara de bigode e chapéu. Cara de bigode e chapéu. É, e um cara de sobretudo marrom. O cara tá fazendo origami? Eu reconheço. Vou na armadura, eu entro na armadura. Você acha que eles podem ser Blade Runners, caçadores de replicantes? E eles te acharam. Oh, Zumira! Conhece esses caras? Aí ela... São Blade Runners! Ai, meu Deus, eles devem ter me achado! Eu fiz um teste Void Camp outro dia, quando eles me pegaram... Tu falou que vinha pra cá? Não, mas eles tiveram que me fichar e etc. Mas é porque eu passei no teste, eu achei sabia. Que tava tudo bem. Por que vocês não vão para o quarto e nós cuidamos calma, disso? Calma, puta que pariu, eu tenho... Gostando desse apezinho maneiro. Eu já conheço essa galera. Não, mas não, calma. Deixa, silêncio. Vou atender o interfone. Aham. Pois não. Eu terminei a parada ou tô longe ainda? Não, você tá terminando. Sim. Então começa a recolher a parada toda, né? Tá, você começa a recolher tudo. Como é que é o nome da mulher? Zumira. É essa? Zumira demais, né? É a residência da senhora Zumira? Quem? Zumira Stoyovska. Caralho, só tem russo nessa porra. Quem quer falar com ela? É, departamento de polícia. Departamento de polícia? Que porra é essa? Eles eram policiais, pô. Ela vai descer. Quem é que tá falando? É um palhaço. Só pode nos deixar entrar? Nós temos um mandado. Ele mostra um papelzinho na... Ele mostra papel mesmo na, pra câmera. Eu olhei pra essa galera toda armada. Chega aí, cara. Você abre a porta pro cara, ele... Não, eu tô sentado na poltrona, fumando charuto de pé pra cima, mão na cabeça. Aí bate na porta. Eu tô em pé do lado dele, que tá sentado, com o rifle de assalto grande na mão. Uhum. Eu falei, Zu, abre a porta. Não, não abre a porta, não. Não abre a porta, não. Não abre a porta, não. Eu vi o barulho, eu achei que era meu. A porta abriu. Eu copiei, eu escaneei rapidamente o corpo dela. E aí fiz um holograma dela. Olha aí. E aí me joguei no chão e também projetei sangue holográfico. Tá, mas quem abre a porta? Eu me escondi. Eu abro, olha aí, cara. Aí o russo abre a porta. E aí tá aqueles dois detetives, ele mostra um distintivo assim. Quem é o senhor? Zakharov. Com licença, aqui está o mandato. Ele mostra o mandato. Ele olha a mulher sangrando no chão. Ele vê o Bozo sentado na poltrona e um cara com armadura gigante de combate do lado dele. Aí o cara imediatamente pega a arma e aponta pra vocês. Parados! Zakharov é o nome da minha faca que tá atrás do... Mas o que ele entrou vai debaixo do pescoço. Aí o outro puxou a arma e botou na cabeça do russo. Não. Nisso eu dou um sneak attack e ataque pela costa. Bom, aí eu me levanto do chão e digo, ah, foda-se. Eu tava voltando um óleo e aqui eu montei sangue, então dane-se. Aí a mulher se erra com o chão, no peito lado. Ótimo, matamos dois policiais, né? Eu fecho a porta rapidinho. Eu dou uma olhada rapidinho ali pela janela, eu vejo, tem tipo uma viatura parada na porta. Não, você tem um carro voador parado lá na porta, sem ninguém. Entra, agora você pode funcionar melhor com esse teu holograma. Vira um deles. Caraca, eu tive uma ideia foda. Ah. A gente vai pra festa pagando de Blade Runner, falando que tem um replicante infiltrado e que a gente tem que fazer o teste Void Camp em alguns convidados. E aí escaneia o cara. Mas os caras são ricaços. Mas não tem importância, a gente chega com um culhão de detetive na mesa. A gente pode falar que os replicantes copiaram algumas pessoas ricas. Exato, e aí, pra não ficar aquele negócio de pressionar o cara pra ir primeiro, a gente faz uma lista dos suspeitos. E aí o primeiro é o Rex, que aí ele, não, eu vou, eu acho perfeito, concordo, não sei o que lá. Sai do teste feliz, é um teste tranquilo, os policiais são ótimos, não sei o que lá. E a gente escaneia os outros caras. Porra, cara, vocês, caralho! Não vai dar certo. O Jardim está atrás de caras que são de empresa de segurança, altamente conectados. Os caras na hora vão se comunicar com alguém pra saber quem é que tá ali, bro. foi fazendo o teste. Mas aí vocês são os hackers do caralho que sabe tudo, que bloqueia tudo. Vocês bloqueiam a internet. Realmente, se a gente conseguir evitar que qualquer comunicação saia do evento e pare no nosso sistema, a gente pode alterar a informação que a gente quiser. Mas existe um problema sério nisso. As equipes de segurança dessas pessoas que vão estar do lado de fora da festa não vão permitir que eles sejam escaneados. O Rex, que é contrabandista, ele tem muito streetwise. Então ele sabe como é que funciona a polícia, essas merdas. Joga aí um streetwise. 12. 12 mais 15 dá... 27. Você tem streetwise o suficiente pra saber. Você sabe que existe uma prerrogativa que os Blade Runners têm mais poder dentro da polícia do que os policiais. Porque os replicantes são proibidos na Terra. Então, se por acaso você tiver um documento de um juiz foda que te dê jurisdição, você pode entrar em qualquer lugar e fazer teste Void Camp surpreso em qualquer um. Ótimo. Com a jurisdição que um Blade Runner tem, a gente consegue ultrapassar qualquer polícia. Esses caras que nós matamos são foda? Eles não são foda. Digamos que o distintivo deles... o distintivo deles fala mais alto, mas eles não estavam esperando pela gente. Olha, cara, a gente tem o distintivo, a gente tem o carro, a gente tem a musiquinha. Vai funcionar. Os caras, olha só, a segurança, o pessoal vai ficar tudo nervoso. Mas se a gente criar obstáculos para que eles consigam, a gente tem tempo suficiente. Vai funcionar fácil. Fácil mesmo. E o JP pega a parada que ele ficou 3 dias montando e ele joga na privada, né? Não joga, peraí. Não, a gente vai usar exatamente ela. O Wi-Fi, porque a gente não precisa entrar com o capacete. A gente pode fazer o teste e escanear o cara. Ah, tá, vocês não precisam botar no capacete no cara. Não, exato. Vocês só vão ficar uma hora com ele, é isso? Isso. Uma hora com cada um. Na hora que a gente estiver perto do cara, eu vou saber identificar quem é que tá com o token na cabeça. Vai saber, exato. Ah, então, e puta que pariu, é o plano perfeito. É o plano perfeito. Cara, a gente chama primeiro o Rex pra ele dar de chavada e todo mundo ficar tranquilo que não é um esquema. Aí o Rex vai e fica só 20 minutos ali dentro. Quando ele sai, vai o cara que o JP já indicou na lista. Melhor ainda, a gente chega lá, diz que tem 2 suspeitos, chama os 2 simultaneamente. Boa. E aí o Rex vai na boa. Eu acho justo, porque é um absurdo essa porra de replicante no planeta Terra. E o cara vai ter que ir na boa pra não fazer showzinho. Exatamente. A gente ganha tempo. Perfeito. Quem vão ser os policiais? O Andrew e o Durden. Não, o Andrew não pode, ele tem que ficar lá de fora com o capacete. É, o Oleg e o Durden, são os únicos que têm mais presença, já serviram o exército, sabem se portar como policiais, ou vão saber se portar como militares, pelo menos. Exato. Existem Blade Runners, Blade Runners com sotaque? Existe. Lógico que existe. Então eu aceito. Então vamos organizar o plano. Considere este plano como um presente de despedida. Por quê? Porque ele é muito maluco. Não vamos, vai dar tudo certo, olha que maneiro. Entra o doutor e o James na festa e ficam circulando na moral, na boa, sei que lá. O doutor já saca quem é o cara. Aí ele avisa pra gente, é o fulano. Aí entra o Tyler Durden e você, Oleg. Chega na viatura, tocando sirene, tocando terror. Para, sei que lá, tem que fazer o teste replicante, caralho. Aí leva os caras pra salinha. Enquanto isso, do lado de fora, no furgãozinho chavado, tô eu e meu amigo Andrew, eu fazendo a cobertura dele, ele no cabeção, só sugando a informação. Puta que pariu, cara. Nego não contrata a gente à toa, mesmo. Caralho. Não vou poder aproveitar a festa, já vi. Depois a gente faz a festa melhor, mesmo. Quando a gente roubar a boneca das emoções, eu sei que é a boneca das emoções. Eu acho que tu já abraçou essa boneca. No momento que vocês terminam empolgados todo esse planejamento, vocês veem um... O que é isso? A mão do policial tá acendendo luz, que muita gente tem o celular implantado na mão. Puta merda. E aí você vê tocando o celular e aí tá escrito lá, é delegacia, né? Delegacia ligando pro cara. Caralho, que vacilo. Andrew, você consegue fazer a voz do cara? Não deu tempo, né? Você consegue. Com o que você ouviu, você consegue fazer o seu software rodar uma emulação não perfeita da voz do cara. Tentar falar poucas palavras. Aí o Android vai, pega, aperta a mão do cara e fala, alô? Aí você ouve uma voz de uma mulher. Detetive, como está a investigação? Já apreendeu o suspeito? A replicante em questão foi encontrada morta. Ah, então volte imediatamente para a delegacia. A gente precisa do relatório hoje. Infelizmente eu não posso. Existe um segundo replicante que foi descoberto aqui. Ele conseguiu escapar. Que replicante? Não temos o nome dele, a identificação dele. Só conseguimos divisá-lo de longe, fugindo pela janela. E ele pegou um carro e foi até o nível mais alto. Foi até Delta City. Você anotou a placa desse carro? Anotou a placa do carro, em 2119. Você conseguiu identificar o carro? Pegou o quê? Não conseguimos. Enquanto nós estamos aqui perdendo tempo falando, eu vou entrar em perseguição. Bom, eu vou ter que falar com o chefe isso, detetive. Ele está esperando o relatório hoje. Mas isso não importa, eu estou em perseguição a um outro replicante, que não sabíamos até então. Me deixe em paz. Quanto tempo você vai ficar nisso? Até encontrá-lo. Quem é você? Olha, eu vou tentar cobrir pra você, tá bom? Eu vou falar que você tá em perseguição, mas isso. É bom que você, pelo menos amanhã, você venha pra cá, ok? Você precisa... Ok, digo você, eu pra gente, você. Eu preciso do relatório, preciso do relatório. Relatório que se dane, eu estou em perseguição, mulher. Você se formou tá muito bem. Tá bom. Olha, eu vou te dar 2 dias, hein? 2 dias. Caraca, Harald mandou muito bem, conseguiu um álibi pros caras motos, cara. Bom, é isso, vocês estão livres pra fazer o plano de vocês. A parada é hoje, bom, né? É amanhã. Vem cá, e o corpo dos caras? Tem banheira? Exato, né? Banheira e ácido, resolveu. Não, olha só, eu vou fazer o seguinte, que os corpos não podem aparecer, certo? Porque se aparecerem, vai dar merda, vão descobrir a gente antes do tempo. Em 2 dias eles vão vir procurar o último lugar que foi, que era aqui. Então eles vão voltar pra cá daqui a 2 dias. Deixa eles aqui dentro que não dá nada. Cheiro aqui não incomoda, nessa região chove merda. Puta. Fecha a janela, tranca tudo. A Sumira já partiu, já foi embora. Posso usar o combustível do lança-chamas aqui pra poder... Não, mas não deixa, deixa o Cafofo, maneiro. Vamos deixar o Cafofo? Legal. Você gosta mesmo. Pô, é o que eu tenho, cara. É o que eu tenho aqui, cara. Então deixa aqui, deixa maneiro, não dá ninguém. Se alguém entrar quando eu tiver aqui, vai ser uma explosão foda que abala Delta City, porque isso aqui é um antro de bomba pra tudo que é lado. Então não vai dar nada. Se alguém entrar aqui, não sobra nem dente, mano. Tá bom, beleza. Você pode botar explosivo também no teu apartamento. Pode botar? Pode botar? Tu acha que a parede é macia? Por quê? A parede de C4. Exato, né? Meu irmão. Tu se encosta na parede, fica o teu formato. Que você era um replicante de mineração, então você sabe tudo de explosivo. Né? Exato. Eu vou fazer um buraco aqui e vai chegar no centro da Terra se alguém entrar nessa porra. Bom, então vamos todos voltar para os nossos ambientes naturais, né? Por favor, longe disso aqui. Isso aqui, cara? Tu é babaca pra caralho, velho. Tu é babaca demais, meu irmão. Tu é babaca demais, cara. Cara babaca. Cara babaca. Vai e volta pro teu berço de ouro, babaca. Chega o grande dia, vocês estão na Cidade Alta, já devidamente preparados. O evento acontece no último nível, ou seja, acima das nuvens. Muito, muito acima das nuvens. Um dos maiores prédios e mais luxuosos prédios comerciais da Cidade Alta. Burj Delta. Burj Delta, exato. No último nível, né, existem poucos prédios que chegam a uma altura tão grande. Então, as calçadas, elas não se interligam. Elas, na verdade, elas ficam como anéis acoplados a cada torre de prédio, né? E aí, pra andar entre um e outro, as pessoas ou usam um transporte voador público ou seus próprios carros voadores. Nem as ruas magnéticas chegam tão alto. Doutor, qual é o alcance do Wi-Fi, hein? O Silvana, ele fez uma antena mais poderosa que vocês podem ficar pairando a distância, longe do prédio. Eu não vou ficar estéreo com essa porra dessa antena, não, né? Não, mas isso é uma pergunta, por exemplo. Eu tenho uma conexão neural com a armadura, com as armas, com o equipamento. Como é que funciona? Que distância eu consigo, tipo, ativar essas coisas? Como assim? Você vai ativar a tua armadura pra voar, que nem Homem de Ferro? Não, olha só, o mais discreto possível, tá? Roupa de policial básico, sobretudo, chapéu, sobretudo, roupas de loja de... desconto, essas coisas bem baratas, tá? Por favor, não vai chamar atenção. Origami, alguém faz origami? Origami, não, peraí. Eu tô passando banha de porco na minha barba. Android. Pois não. Joga um hacking aí, um skill de hacking. Joga aí um D20. 9. 9 mais 22... 31, passou. Você abre o seu console no seu antebraço e você rapidamente hackeia a rede de informação da polícia para que os distintivos que vocês roubaram dos Blade Runners tivessem a identificação compatível com vocês, com o Oleg e com o Durden. Ou seja, não é só foto, mas a íris, digital, todo tipo de identificação que existe virtual, ele alterou para que esses distintivos, vocês usem o número distintivo dos caras e tal, e esteja com o nome de vocês. Você precisa da ordem judicial também. Vai, você tem que hackear o sistema, vai. 35 de dificuldade. 3. Calma, você, sua skill você pode rolar de novo. Eu deny. Não é. Tem a segunda chance. 2. Caralho. Ei, tem um problema. O Harold não conseguiu falsificar a ordem judicial. Eu posso tentar. Eu tenho 9, mas eu posso tentar. Mais 9? É. Não, impossível, você não vai conseguir. É 35. Ah, é 35. Pode cair 20. Mas você tira 29, né, matemático? Caraca, e agora? Caraca. Ninguém tem contato? Eu tenho bastante contato. Cara, prazer. Cara, prazer demais. JP, você conhece o juiz, mas você vai ter que pagar. Na verdade, eu não vou pagar nada, porque eu tenho um dossiê montado da vida pessoal desse juiz. Ah, puta que pariu. E ele vai dar de bom grado. Tá bom, aí você tem que jogar. Vai, você é mais 13. Dificuldade 30. Puta merda, tem que tirar 17. Não, 5. Puta que pariu. Então vai ter que pagar. E ele cobra 50 mil. Tá bom, então. Tá bom, você faz um wire transfer imediato pro juiz e ele já manda tudo pela rede à ordem judicial. Vai o Rex primeiro pra festa, dá uma meia hora, vou eu. Não, meia hora não, dá uma hora pelo menos. Ele quer aproveitar. Pra poder comer bem, né? Conhecer a mulherada. E você já tem no teu negócio a cara dos 8 sujeitos. É, já localiza os caras. Que carro que eu e o Andrew estamos? Tem que ser meio sofisticado, né? Porque... Eu alugo uma limusine pra chegar lá, então. Né? Tá bom, você alugou uma limusine voadora. Eu chego de helicóptero. Helicóptero, cara. O cara do carro voador vai jogar de helicóptero? Que isso? Isso é que é vintage. Eu sou vintage. Isso que é vintage. O Android vai ficar onde com o aparelho na cabeça? Dentro da limusine. Dentro da limusine, mas a limusine não vai chegar na festa. Como não? Eu vou levar o JP. Aí você vai dar a limusine com o cara... Não, vou dar a limusine. Ele vai sair e eu vou sair dali e ficar no raio de ação. Tá. Então vocês vão usar dois veículos. Olha só, o Rex chega primeiro pra ver quando os 8 convidados que a gente precisa chegaram. Porque não adianta o doutor chegar e não estarem os 8 lá. Eu chego com meu Lamborghini, com todo respeito. De smoking. Você abre a porta, deixa no valet. Você para o carro entre o prédio e uma grande fonte bonita de água com plantas e tudo, iluminada. Tá anoitecendo, né? O sol já tá se pondo lá no fundo. Apesar de vocês estarem muito altos, vocês não conseguem mais ver o sol se pondo no horizonte por causa da poluição. O sol simplesmente ele vira uma mancha de luz atrás de nuvens cinzentas no horizonte da megalópole. E tem algumas pessoas conversando ali na porta e tal, pessoas que acabaram de chegar e se encontraram e tal. E você vai entrando, tem um grande vitral de mais ou menos uns 10 metros. Assim, grande salão altíssimo com lustres, iluminação, LED pra tudo quanto é lado. E você entra já ouvindo aquela música relax, né? De festa granfina. E você vai subindo uma escada e já tem várias pessoas ali. E você vê comes e bebes, muita conversa. Tem uns mezaninos todos arredondados, tudo muito futurístico. Plantas descendo do teto. Topo do prédio, né? Ele é todo de vidro, né? Então vocês podem ver o céu entre essas plantas que vem descendo das arcadas de vidro do teto. E aí, você vai e começa a dar um rolê pra ver se os caras chegam, né? Você tem um implante de realidade aumentada no seu olho, então você vai puxando ficha de todas as faces que ela reconhece, né? Implante não, porque meu corpo é um templo, uma lente de contato. Tá bom. Eu vou analisando tudo, vou até o bar, peço uma vodka batida, não mexida. Uma vodka? Batida, não vodka martini. Um vodka martini batido no mexido. Nossa, que pariu. Dou um perreon também, pego duas taças, puxo alguma mulher. Puxo alguma. E vou começar a rodar o terreno. Assim que eu começar a ter informação das pessoas que foram chegando, eu vou passando pro comilink pra galera. Você vai reconhecendo pessoas importantíssimas. Cumprimento um, cumprimento você outro. Você vê executivos da Stark Fujikawa, você vê acionistas da Weyland-Yutani, você vê o presidente da Google Microsoft lá e tal. É muita gente poderosa, né? E aí, de repente, você acha o primeiro, o segundo, e aí você vê que, pelo menos... cinco candidatos já chegaram. E você marcou eles, marcou a posição deles em GPS e mandou pra todo mundo pela rede neural. Ok, senhores, só faltam mais três. Positivo, operante. Já tava, vai esperar todo mundo chegar? Quanto tempo passou que o Rexus tá lá? Ah, ele tá lá meia hora. Vou dar mais uns 15. Tá bom, dá mais uns 15. E aí chegam mais duas pessoas e o último não aparece. Beleza, nesses então 15 agora é hora. Peraí, tem certeza, maluco? Não tem problema ele ficar na festa. Espero também. Não, ele pode chegar, claro. Então beleza. Se ele demorar muito, corre o risco de alguém ir embora antes. Então beleza, vou chegar, subir a limusine até a estratosfera, sei lá onde que esse prédio vai. Beleza. Vou parar lá pra ele poder soltar. Tudo bem. Você para, abre a porta. Não, eu não abro a porta porque eu tenho um cara de palhaço com a granada pro carro. Não, tudo bem. Vou esperar o valete. Eu não vou sair do carro. É, não, tudo bem. Ele abre a porta pra quem tá na parte de trás. Solto eu de fedora e tudo. E aí você sai com a limusine, né? Eu vou embora. E óbvio, eu fez gente pra cacete ali, né? Qual é essa? Contatos. Começa a falar, ô, não sei o quê. Inimigos, não? É, sim. Com certeza, né? Você entra, tem muitas cabeças virando, né? Quando você entra, caraca, esse cara chegou e tal. Não sei eu vim lá um possível cliente que depois eu quero falar com ele. Você consegue ver marcado as pessoas que são os suspeitos, né? Que são os candidatos. Então eu vou chegando perto de um a um pra ver se eu consigo, então, identificar o Tolkien no negócio. Não deve ser difícil, porque esse Tolkien deve gritar na cabeça da pessoa. Né? Passa por um, por outro, nada. Três, quatro, nada. Cinco, seis, nada. Você vê que o sétimo tá em um lugar lá em cima. Acho que parece um lugar privado. Puta que pariu. Tá no lap dance. Eu vou me aproximando um pouquinho do lugar dela. Você sobe as escadas, você sobe pro mezanino e você vê que tem um corredor, várias portas fechadas e você consegue ver pela marcação de GPS que o Rex fez, ela tá dentro de um desses cômodos. Só que guardando o corredor tem dois seguranças. Bom, me aproximo das caras e pergunto pelo dono da festa lá, onde é que ele tá. Não, não sei informar, senhor. Então, por favor, me leve ao escritório dele que eu vou guardá-lo aqui. Moral. Desculpe, senhor, nós não temos orientação pra fazer isso. Nós estamos guardando aqui o corredor. O senhor pode, por favor, se dirigir? Entra em contato com o cara e diz que o Dr. Silvana da Hellfire tá aqui já guardando por ele. Um olha pro outro assim, não podemos, senhor. Não, vocês vão fazer isso agora, rapaz. Não, senhor, infelizmente o senhor tem que se dirigir de volta à festa. Ok. A gente tá ouvindo essa conversa? Podem estar ouvindo. Come link, galera. Dá pra fazer a comunicação com baixo. Câmbio, amigos, câmbio. Rexus, quem não veio na festa? O senhor Hirawata. Ele é o neto do fundador da Hirawata Neto. Rexus. Fala. O sétimo convidado, ele tá onde? Ele tá perto de uma janela? Tá onde? Tá na área reservada no andar de cima. Perto de uma janela. Doutor, eu vou voltar e te buscar. A gente se aproxima da janela pro senhor tentar escanear ele via Wi-Fi, sei lá, internet, limusine. A cena malucão pela janelinha da limusine da Chop, cara. Eu só vou subir com a limusine tranquilamente e ver se é. Se é o cara, eu vou embora. E aí os policiais entram em ação, sacou? Se não for o cara, a gente sabe que é o Hirawata. Essa área fechada exclusiva da festa é o quê? É tipo uma varanda fechada, uma festa particular dentro da festa, tipo isso? Tá rolando uma outra festa ali em cima? Você não sabe. Pode ser uma reunião, pode ser alguma coisa assim. Entendi. Ô, doutor, vem pra fora falando no celular nervoso, como se tivesse numa emergência, eu paro a limusine e o senhor entra, beleza? Beleza. Vocês têm que ser rápido porque é suspeito um carro chegar muito perto de um prédio, entendeu? Então, a gente vai ser na agilidade. Desculpe, eu preciso sair imediato. Isso, atrapalhou mesmo. Quando você tá saindo, você vê que na porta tem uma equipe de jornalistas com as câmeras voando e tem tipo o Amaury Júnior da época. Aí ele fala, Doutor Silvana! Como sabe, eu não dou entrevista sem hora marcada, por favor. Doutor Silvana, volte aqui, fale conosco, o senhor está aqui nesta festa. O que o senhor está fazendo aqui? O senhor não estava viajando a Marte? Aí ele bota o microfone pra você. Não. Doutor Silvana, quais são os projetos para 2120? Quais são os projetos? Vai saber na hora certa e sai fora do galo. Doutor Silvana! Aí você sai pela porta e aí tá a limusine lá esperando, você entra rapidamente na limusine. Vamos lá. Já liga aí o teu scanner, não sei qual é o esquema, mas já deixa pronto, hein? Tá na mente. Beleza. Rexus, sim. Manda aqui na retina da criança onde é que o cara tá. Eu passo toda a posição triangulada pra você. Se levanta voo e aí você... Triangulada pelo quê, né? Mas tudo bem. E aí você vê que tem uns carros de polícia, assim, pairando meio ao longe, né? Então você tem que... Não pode demorar, não. Tô na boa, tô na boa. Você vai, acelera, chega perto da janela e você desacelera e o doutor passa o seu scanner aí. Joga o dado. 20. Olha! Você escaneou bonito! De repente o negócio começa a apitar e, tipo assim, você vê uma representação gráfica amarela que o cara tem o token mental lá dentro. Vocês veem um carro de polícia se aproximando de vocês. Vocês estavam voando muito perto do prédio. Ele vem. Encosta aí a limusine. Tá, olha só, já vou avisar. Ô, Blade Runners, podem entrar. É o sétimo convidado, hein? Pode ir lá pegar o sétimo convidado. Tudo bem. Nós já saímos lá e já vamos indo em direção à festa. Bom, tudo bem. Eu posso, de repente, me disfarçar do próprio Hirowata, né? Ah, olha aí o cara. Então, beleza. Parei a limusine. Eles param com o farol né, direto pra onde vocês estão, né? Aí ele emparelha com o carro, abre a janela pra cima, aí ele fala... Baixem o vidro, baixem o vidro. Aí eu baixo o vidro. Já, claro, obviamente disfarçado de Hirowata. Como o Hirowata é uma figura pública, você facilmente se disfarça de Hirowata, disfarça holográfico, e quando ele baixa, o cara bota a luz na tua cara e fala assim... desculpe, senhor Hirowata, desculpe. Nós estamos apenas fazendo a segurança da sua festa, porque o carro se aproximou tanto. O senhor está bem? Está tudo bem, senhor? Claro, está tudo bem. Aqui é a minha casa, por favor. Eu entendo perfeitamente e aprecio muito o trabalho da polícia. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Senhor Hirowata, nós fazemos questão de escoltá-lo para a festa. Venha, venha nos seguindo. Não há necessidade alguma, não há necessidade alguma, cavalheiros. Por favor, vocês já podem se retirar. Por favor, senhor Hirowata, siga-nos. Ele toca a sirenezinha e aí ele vai e aí ele espera que você vá seguindo ele em direção à plataforma de chegada. Pois ele que espere, nós não precisamos ir atrás daquilo. Exato. Aí você vai levantar a suspeita. O disfarce holográfico, ele é detectável se alguém quiser detectar, entendeu? Uhum. Se você levantar qualquer suspeita, eles passarem um scanner, eles vão saber que você não é o cara. Ele só não fez isso porque tomou um susto e achou que era o cara mesmo, e vocês estão numa limusine e faz sentido. Pois bem então, vamos então seguir o carro da polícia, desses imbecis. Enquanto isso, os policiais disfarçados estão entrando na festa, né? Sim, os Blade Runners. Vocês de Blade Runner, vocês mostram a ordem judicial no console holográfico de vocês pra pessoa e vocês entram. Enquanto isso, vocês olham pra trás e vocês veem a limusine e vocês encostando com escolta policial. Aí vocês, caralho, o que tá acontecendo? Não, e a limusine do Dr. Silvana voltando com o vira-lata dentro. Exato. E com a polícia descontada com a polícia. Aí quando os policiais vocês encostam na plataforma, os policiais saltam do carro, aí vem um monte de repórteres assim olhando, eles: por favor, o senhor Hirowata chegou, o senhor Hirowata chegou. Aí, cara, aí vem um monte de repórter de foto pra cima da limusine. Senhor Hirowata, fudeu tudo. Aí as pessoas estão em volta do carro, quer dizer, na frente do carro, e atrás tem carro de polícia na frente da limusine. Mas aí as pessoas estão tirando foto, tentando tirar foto. Senhor Hirowata, senhor Hirowata. Aí os repórteres com microfones e tal. Tá todo mundo querendo que você saia do carro. Nisso, eu falo com o chefe de segurança deles. Eu vi que o senhor Hirowata estava chegando agora. Não sei se é seguro ele ficar por aqui. Nós suspeitamos da presença de um replicante na festa. Caralho, Carlos! Aí, excelente! Eu gritei no nome dele. Aquela vozinha de rádio, né? O cara até escutou um cara gritando no nome do cara. Aí ele... O senhor tem certeza? Nós temos aqui a lista de suspeitos e temos que averiguar. Aí o cara imediatamente bota a mão no ouvido. Código laranja, o senhor Hirowata não pode permanecer aqui. Tire o senhor Hirowata daqui. Oh, meu Deus, me largue. Carlos, pessoal. Aí a polícia já entra nos carros. Eles saiam, senhor Hirowata tem que sair. Aí eles vão e escoltam vocês. Vão pra cima. Mas a gente não pode se distanciar, ou pode? É, vocês têm um limite, né? Vocês se afastam agora, mas voltam. Aí o policial emparelha e fala assim: senhor Hirowata, nós vamos escoltá-lo. Eu não abaixei ainda o vidro, tá? Aham. Uhum. Ô, Andrew, abre o vidro de Hirowata e fala pros caras que você vai aguardar aqui até ser solucionado o problema. Mas é da merda. Daqui a pouco o outro Hirowata vai chegar, né, cara? Ele tem que sair... Então vocês têm que ser rápidos. Eu desço o vidro e falo: Senhores, eu não preciso de proteção. Essa limusine é blindada contra coisas que nem existem na Terra. Me deixem em paz. Esta é a minha casa e eu quero ver o resultado disso. Boa! Me deixem em paz. Sim, senhor. Eles vão e se afastam. Beleza. Galera, o plano está em andamento. Ache o convidado número 7 e escaneie. Andrew, vai botando o teu capacete. Já tô com ele. Enquanto isso, Oleg e Durden, com suas credenciais de Blade Runner, são levados até o palco da suntuosa cobertura, que agora está cheia de convidados da alta elite. O chefe de segurança então ordena com um gesto para que a banda de Foxtrot pare de tocar e com um olhar indica que o microfone antigravitacional, operado remotamente pelo técnico de som, deve se posicionar na frente de Durden. Ou melhor, Agente Decker. Boa noite, senhoras e senhores. Desculpe interromper a festa. Eu sou o agente Deca, eu sou um Blade Runner e estou aqui fazendo uma verificação. Todos os convidados dirigem-se ao salão principal. Eu só balanço a cabeça positivamente. Eu falo com a segurança. Verifique quem não está aqui, por favor. Se tem algumas pessoas nos outros andares para trazê-los todos para cá. Sim, senhor. Eu consigo verificar o GPS do cara, né? Aí você consegue verificar o cara lá, marcado. Rex, qual é o nome que você deu aqui na festa? Qual é o teu nome aqui na festa? Hexus, James Hexus. É o teu nome dele. Aí, Carlos, você vê o cara que tava marcado chegando. Tá, eu aviso a segurança. Nós precisamos falar com duas pessoas, os dois suspeitos. Um deles é James Hexus e o outro é... Randy Mamola. Eu vou levá-lo até ele, senhor. Aí você desce, assim, entre as pessoas, a música parou, tá todo mundo olhando, assim, em volta. Climão. Vocês vão... Oleg, agiliza que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. O Oleg vai falar com o James Rex pra abordar como se fosse o policial. Ele mostra a distintiva e tal, não sei o quê. E você, Durden, você vai pro cara que é o cara marcado. E aí? O senhor poderia nos acompanhar? O que está acontecendo aqui? Que absurdo é esse? Desculpe qualquer transtorno, senhor, mas nós temos uma ordem judicial, nós somos caçadores de androides, nós somos Blade Runners e estamos aqui para fazer uma verificação. Replicantes. E replicante é um termo muito pejorativo, vocês sabem, né? Aí ele tipo assim, ele abre a boca assim, surpreso, ele olha pro lado assim, pros seguranças... Mas que ultraje! Mas que ultraje isso! Se o senhor não é um replicante, existe um replicante com a sua forma andando por aí. O quê? Precisamos verificar agora. O quê? Quem é que deu essa ordem? Eu quero que vocês me dizem agora o nome do capitão de vocês, que eu vou ligar pra ele agora. Jovem Nerd, eu vou chegar perto desse cara que tá berrando. Ah. Você tá me dizendo que tem alguém que tá copiando a gente andando por aí? É isso mesmo? Alguém se passando pela gente? Sim. Isso é absurdo. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar dessa loucura. Não tem nem replicante. Ninguém faz replicante aqui na Terra. Como é que iam me copiar aqui? Lá no espaço, lá na escola, lá em Marte, lá em Saturno, lá... Senhora, se não houvessem replicantes aqui na Terra, eu não estaria empregado. Só para o seu conhecimento, como você pode reparar na festa, o senhor Hirawata não está. Ih. Ai, rapaz. Fiz uma cara agora de que não consegui segurar. Azedou o pé do frango, cara. Isso significa o quê? Então é verdade, se o senhor Hirawata não está na festa, então é provável que tem realmente um replicante eu aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe com quem você... Você sabe com quem você está falando, seu policialzinho de merda? Não sei com quem estou falando, se um replicante ou um humano. Meu Deus, eu estou do lado de um replicante, me tirem daqui! Aí ele abre a mão dele assim, acende os botõezinhos e ele começa a telefonar. Vou segurar, não vou deixar não. Me solte, seu capanga! Jogo pra trás e prendo ele. Mas que absurdo! Façam alguma coisa! Eu tenho um talento aqui que chama Disruptive, tá na minha ficha. Cega-leão, dá um cega-leão, cara. Ah, vai. Exatamente, é um cega-leão, eu tenho mais 20 pra fazer isso no dado. Caralho, vai, joga. Eu começo a levar ele, tipo, levando ele em direção também às escadas. Olha, calma, você tá nervoso, eu tô nervoso, eu quero que isso acabe logo, tá todo mundo olhando pra gente aqui. Resistindo ao teste, desacatando a nossa autoridade aqui. Olha dentro. Olha só, eu sou a autoridade aqui. Puta que pariu, o cara já tinha cegado. Vocês têm um problema, o cara tá estressado. Aliás, vocês podem estar gravando já as ondas cerebrais do cara de estressado. Puta, alguém tá gravando já? Mas é claro, né? tá bom, mas agora vocês têm que fazer o cara se acalmar. Eu vou acalmar o cara. Quanto mais rápido ele terminar de fazer... fazer isso com a gente, mais as pessoas vão parar de olhar feio pra mim. E pra você também. Eu viro pro chefe de segurança. Senhor, ele está causando uma confusão. Por favor, tem como eu levá-lo para o segundo andar, para uma sala privada? Eu acho melhor a gente discutir isso longe dos convidados, não é, senhor? Exatamente. Retirá-lo aqui do salão, por favor. Vamos lá, e eu quero saber quem é você. Eu quero saber o seu distintivo. Aí ele vai, vocês sobem as escadas e entram numa sala reservada. O cara ainda tá nervoso, você tem que acalmar o cara. É, eu sei que isso é crítico pro senhor, também é crítico pra mim, veja bem. A última coisa que eu quero é descer nessa festa e todo mundo ficar me olhando com uma cara de robô. Ô seu babaca! Babaca! Esse gigante não é robô? Babaca! Então acalme-se, vamos resolver da melhor forma. E outra, assim você vai saber quem são eles e vai poder tirar eles da delegacia, tirar aqueles distintivos nojentos deles, porque eles estão abusando de autoridade. Acalme-se, afinal somos ricos, eles são dois pobres policiais. O que eles podem fazer? É a única chance que eles têm de mostrar que são superiores a gente. Vamos mostrar o contrário, por favor. Vamos pedir uma garrafa de Dom Perignon. Eu vou fingir que eu fiquei humilhado com o que ele disse. Vai fazer carinha beicinho? Não, só baixa a cabeça levemente. Aí ele fala assim: olha aqui vocês dois, eu vou fazer o teste de vocês. Mas olha só, eu vou fazer isso só pra provar a merda que vocês estão fazendo. E vocês podem deixar o seu distintivo e arma de vocês na mesa do seu chefe amanhã de manhã. Mas eu vou fazer pra provar isso pra vocês. Pergunta da tartaruga. Porque como os replicantes não são robôs, você não pode passar um scan e detectar que ele é um replicante. Então você tem que detectar isso pelas emoções. Então eles fazem um teste de várias perguntas emotivas que despertam certas emoções. E vocês têm um aparelhinho que tem que medir várias reações corporais, a pupila, a dilatação da pupila, etc. Pra determinar em tantas perguntas se a pessoa é realmente um replicante ou um ser humano. Por favor, senhor, sente-se enquanto calibramos a máquina. Você pega a máquina, liga, aí você vê lá a telinha mostrando a íris do cara. Não, a gente tem aí tipo meia hora de calibração. Não, o cara vai ficar impaciente. Vai calibrada 10 minutos. A máquina tem que dar aquela respirada, que tem aquele tss. Aí tem que botar o negócio pra pressão do braço. É, tá bom. Aí você tem que regular, né, no olho, sabe? Gasta mais 10 minutos nisso, calibrando o cara. 20 minutos, hein, galera? Aí você começa a fazer as perguntas. Eu já fiz o teste. Eu vou guiar vocês. Pergunta aonde ele nasceu. Onde o senhor nasceu? Não, vocês querem mesmo fazer o teste aqui? Você vai fazendo as perguntas. Presta atenção, pergunta hipotética. Você vê uma tartaruga no deserto de barriga pra cima. Você está andando, vê um poste. Em cima deste poste tem uma tartaruga. Você não sabe como ela subiu ali. Você sabe que para ela estar em cima do poste, alguém botou ela lá em cima. E para que ela desça, alguém tem que tirá-la de lá. Parece com qual presidente do Brasil? Faltam 10 minutos. Enquanto isso, eu vou investigando aqui o banco de dados da polícia e vou tentar copiar as feições do comissário de polícia, tá? E aí, de repente, faltando 10 minutos, vocês veem que chega uma limusine. Ai, caralho. E aí, de repente, quando abre a porta, senhor Filkitash salta da limousine, o Hirawata vê toda a empresa. Seu Hirawata! Então, eu tenho como tirar a limousine da vista da galera e pro outro lado. Andrew, vai me dizendo aí como é que tá o sinal do Wi-Fi. Pois não. Tá bom. Eu vou tentando marcar a chamada pra ver se nego não me vê. Você mandando aquele, né, afastando o carro. O Oleg, que não tá fazendo o teste, você percebe que tem uma movimentação lá embaixo. Lá, você tá ouvindo vozes e tal, não sei o quê. E você, o que você vai fazer? Você vai lá investigar? Não, vou lá embaixo nem fudendo. Tipo, vocês não avisaram a gente que o cara chegou, não? É verdade. É verdade. Hirawata, a aranha tá subindo pela teia. Você vai se afastando, mas logo você vê que o sinal sem fio começa a se perder. Aí eu vou estar segurado na onda. Quanto tempo mais? 7 minutos. 7 minutos, cara, é eternidade. Aí de repente vocês estão ali, mas vocês escutam as sirenes. Vocês ainda precisam manter o cara calmo. Senhor, permaneça aqui. Oleg, fique com ele. Me fudi. Aí, o que tá acontecendo, hein? Eu vou contar um conto russo pra ele. Você vai parar o teste? É isso? Eu quero ir até o final. Vamos até o final. A gente tem que começar alguma confusão que dê alguma chance pra gente conseguir escapar. Então, vocês não precisam fazer confusão. Vocês estão malucos? A gente tem que acabar aqui. Exato. Você continua. Você não precisa fazer confusão, vocês estão tranquilos. Olha só, meu codinome é Gelo. Eu sou frio, eu tô tranquilão, tranquilão. Na humildade, Calma aí, vocês veem a polícia se aproximando e aí vocês veem o alto falante lá. Ô doutor, a limusine é blindada? Não sei, eu contratei agora. Não acelerem, vocês estão presos. Mantenham a limusine pairando. Ah, porra, beleza, tá ótimo. Aí a polícia começa a rodear vocês, 3 carros de polícia, cercam a limusine. Abram os vidros, identifiquem-se. Deixa eu ligar pro comissário da polícia, então, pra dizer que eu tô indignado com a galera ali em volta mesmo. Eu vou preparar um brinquedo maroto aqui, hein. Pois não? Kirk, o que tá acontecendo aqui que eu tô... Minha limusine tá cercada por 3 carros de patrulha tua, rapaz? Sua limusine tá cercada por 3 carros de patrulha? Tá, que diabo é isso? Não sei, eu não tô sabendo de nada. Onde é que você tá? Eu tô em frente aqui à festa do Hirawata. Em frente à festa do Hirawata? Tira esse povo daqui, estão atrapalhando aqui meu business. Olha, peraí, eu não sei. A Hirawata não tá dentro da minha jurisdição. Tá todo mundo aí... É muito complicado, peraí, cara. Deixa eu passar pra esse policial aí, abaixa o vidro. Ele é policial. Fala com o teu chefe aí, ô Bané. O que que o senhor? Você está preso, senhor? Não, ele não ouviu o que você falou, né? Ele simplesmente ele abriu a porta pra cima, tá com a arma apontada pra vocês. Vocês estão presos, permaneçam no veículo. Mostrem as mãos. Caralho, você abriu a janela mesmo? Quantos minutos faltam? 3. Kirk, tá ouvindo isso? Olha, desculpa, vou ter que desligar, vou ter que ligar pra alguém. Liga agora pra esse imbecil aqui, manda ele sair fora. Espera um minuto. E o cara tá lá. Mostrem as mãos! Abram todos os vidros! Caralho. Enquanto tá essa confusão, vocês estão aí... Do outro lado de fora, exatamente, observando essa movimentação. E faltam 2 minutos pra terminar, e aí, de repente, você vê a movimentação de todos os seguranças pegando as suas armas e subindo as escadas e indo na direção da sala de vocês. Que pariu. Segura a porta aí. Eu quero vocês vão ser presos ou mortos. Não, agora o cara tá começando a ficar exaltado, né? O que tá acontecendo aqui? Sim, mas isso vai fazer diferença pro escaneamento? É, pode ser que não funcione, né? Agora já era, vocês já foram descobertos. Não, tá, fomos descobertos o quê, cara? Galera, o que que tá acontecendo aí em cima? Guardas armados estão subindo as escadas. Por que você tá falando? O que que é isso? Eu exijo meus direitos. Aí, Blade Runner, falta 2 minutos, tranca a porta. Por que que os caras estão indo atrás da gente mesmo? A segurança começou a agir. Ah, mas o que que a gente tem a ver com isso? Eu tenho um mandato assinado por um juiz e não é feito. E não é falsificado. Então, mas vocês vão confrontar, o que vocês vão fazer? Eu tô calmo fazendo as perguntas pro maldito, só isso. Olha só, eu vou tentar fazer de tudo pra ir acalmando o cara, entendeu? Deixa calma, porque se deu confusão, essa é uma boa hora pra ele Beleza, se ferrar. Beleza, os caras chegam na porta de vocês. Quanto tempo? 1 minuto. Abra a porta. Eu vou chegar, vou falar pro... Não na frente do cara, vou virar pro Durden. Os caras vão falar que tem 2 Filkitashi aí na festa. E aí você fala assim, porra, então descobrimos quem é o replicante. E aí a gente vai atrás do Hirawata falso. Tá, eu vou lá, enquanto eles estão continuem fazendo o teste, eu falo assim, voz alta. Perdi até o sotaque, mano. E abro a porta. Acho que os caras estão apontando a arma pra vocês. Que insolência é essa? Nós estamos aqui... Insolência! Insolência! O cara é nobre. Nós estamos aqui cumprindo uma ordem judicial. Cadê essa ordem judicial? Esfrega na cara deles. É, só 1 minuto. Quanto tempo falta? 30 segundos. Tá, eu procuro num bolso, procuro no outro. Leg, tá com você? Tá aqui comigo. Tá, aí vocês pegam, mostram pros caras, o cara analisa, vocês jogam lá pro console dele, ele analisa, e aí dá 100% da cópia. O que está acontecendo? Vou perguntando pro segurança. O que está acontecendo? Esse cara é outro cara, parece que é um segurança do Hirawata. Não, beleza, o que está acontecendo? Eu que pergunto o que está acontecendo, o que vocês têm que fazer isso aqui? Quem é que deu essa ordem? Houve uma tentativa de entrada na festa por uma outra pessoa impersonando o senhor Hirawata. Olha só, o que vocês fizeram aqui é inadmissível. Saiam dessa festa agora imediatamente. O senhor não está entendendo a gravidade. Temos um replicante. Eu me levanto e vou saindo tranquilamente. Tempo. Quanto tempo a gente tem? Não, já copiou, já foi. Já copiou? Ah, eu vou desligar os motores do carro. Vai cair direto. E aí os caras estão me circundando. Ficaram vendo o carro ir embora. O que você vai fazer? Depois eu vou religar e fuga. E eles vão ficar pra trás, os caras? Vai. Eles estão tranquilos. Eu tô vendo que eles conseguiram controlar a situação. Beleza. Então vocês são escoltados pra fora. Os caras não tocam em vocês porque teoricamente vocês têm um mandado. Não, eu vou perguntar onde é que tá o Hirawata falso, que eu vou atrás. Nós identificamos uma limusine de suspeita. Os policiais já estão cercando. Vocês pegaram a identificação da limusine? Sim, claro. Então me passa logo. Aí ele olha, deixa que você saia daqui, rápido, toma. Pá, deu um tapa na cara dele. Aí ele passa os arquivos pra você. Saiam daqui, saiam daqui, saiam dessa festa. A gente pega o carro de polícia, a viatura, e vai atrás, teoricamente, da limusine. Mas peraí, quando eu desliguei o motor e caí, os carros de polícia não vieram atrás? Não, mas você já fez isso antes deles chegarem. Sim, sim. Tá bom, então você desligou, o carro caiu, aí a polícia... Começa a mergulhar em torno de vocês e você tá caindo. Eu liguei de novo. Aí você liga. E o carro. Não, eu continuei mergulhando. Aí você continua mergulhando e a polícia vai. Aí vocês estão saindo da festa e vocês veem o carro deles mergulhando com a polícia indo. A gente dá uma corridinha assim, tipo, vamos atrás deles. E, tipo, vamos pro carro de polícia. Tá, você pega o carro de polícia. E aí? Vou tentar despistar. Vocês começam a mergulhar. Começa a mergulhar e aí vocês passam entre as linhas de tráfego aéreo, passando, tirando o fio dos carros e ônibus e caminhões aéreos que voam. E aí vocês vão se aproximando dos carros de polícia, os três carros de polícia que também estão mergulhando atrás da limusine. Vai, Durden, porque não vão entender o meu sotaque. Aqui são os oficiais Decker da unidade Blade Runner. Os oficiais Decker. John Decker e Paul Decker. Os oficiais, olha que bom. E aí? Estamos em perseguição do Blade Runner fugitivo. Do Blade Runner? Blade Runner não! Replicante! Replicante! Pá, me dá pra cara dele. Replicante fugitivo. Abandone a sua perseguição, deixe-nos fazer nosso trabalho. Ah, beleza. Eles continuam caindo. Eles não abandonam a perseguição. São quantos carros? Três. Eu vou tentar despistar os caras. De limusine, né? Ué, mas despistar é você sair da vista do cara. Não necessariamente... Você vai se mesclar em um lugar. Você vai fazer uma curva... E vai conseguir sair da visão do caso, se conhecer a região. Pois é, de limusine. Mas é de limusine voadora, né? Você tem uma opção, você pode mergulhar até a Cidade Baixa, que esse cara... Não, mas essa é a ideia. O Android lembra que existem umas comportas que podem abrir, e ele pode tentar hackear isso pelo sistema. Vamos lá. Tive uma ideia. Comportas que podem abrir fazendo o quê? Elas ficam mastigando. Tá, tá, tá, tá. A gente tem que passar no exato momento que elas abrem e fecham as vezes. E ela fica aberta exatamente pro tamanho de uma limusine. Vocês seguem mergulhando, mas agora vocês agora têm que fazer uma manobra pra não bater o carro no tráfego. Beleza. Vai, joga o D20. 9. Você vai, ferro, vai quase. Você dá uma desviada, passa entre dois caminhões e... Pá! Bate a parte de trás da limusine e faz com que ela gire no ar. Todo mundo em cima e atrás! Continua, fica de novo pra baixo, você continua indo, soltando fumaça preta, e a polícia atrás, eles começam a atirar. Caralho, filha da puta. Ele começa a bater no vidro, tudo vidro, a prova de bala. Enquanto isso, o Carlos vem a toda, e você emparelha com os carros da polícia. Como é que tá o esquema aqui? Vocês estão caindo entre os prédios. Eu tenho um explosivo magnético, que eu jogo e ele gruda no carro. Aham. Vou fazer isso. Beleza. Vou abrir meu vidro. Tu vai avisar isso então, pra gente. Você avisa pra gente que você tá fazendo isso e de que lado que você tá fazendo, que aí você já tira um e a gente tira outro. Não, eu vou fazer do meu lado, né? Do lado do motorista. Enquanto ele tá fazendo isso, eu emparelho com o outro carro que tá na direita. Oleg, tá na escuta. Tô. Fogo no buraco. Abri a janela e joguei. Você abre a janela, joga pra fora sua mina magnética, ela gruda no capô do carro da polícia e... A onda de choque afasta os carros, tira eles um pouco do percurso. Tem uma reduzida e descendo, bato na traseira do carro que tá na direita, pra ele rodar. Vocês vêm e batem na traseira, na lateral traseira do carro da polícia, fazendo ele rodar no ar e perder e sair da rota de perseguição. Só sobrou um carro da polícia. Ele tá quantos segundos atrás de mim? Sei lá, 2 segundos atrás de você. Vou reverter o motor. Você vai parar no ar, é isso? Reduzir bruscamente, ele vai bater em mim. Tá bom, você vai... Tá reduzida a brusca, quase parando, ele vem, ele tenta se desviar e bate na lateral da sua coisa. E aí faz vocês girarem no ar ainda mais, e ele também. O doutor e o Andrew estão, né, cara? Que nem... Saco. No que eu desvio do carro da polícia, eu tento acertar no... Dá motor. Um cavalo de pau aéreo e atira. É, eu tento, tipo, de lado atirar no motor, na lateral, eu... Tentar tá. Pegar algum você ponto vital dá uma do carro. Meio que a derrapada, entre aspas, no ar, vira o carro de lado, bota a mão pra fora com a sua pistola e joga o dado. 17. Dado, o Carlos é muito sincero. Você vai estourar o vidro lateral do carro do cara com os tiros e de repente você vê só a cabeça do cara batendo no volante e buzinando. E aí você simplesmente vira o carro e bica pra baixo, vocês continuam. Android, joga o hack aí pra abrir as comportas pro submundo. Abrir as comportas pro submundo. É. Que frase bonita. Deu 14. E você vai, faz o seu hack no sistema da cidade e de repente vocês veem aquelas portas abrindo com portas pra cima. E aí quando as portas abrem, sai uma fumaça lá de baixo e tal, não sei o quê. É alguma exaustão de um sistema e vocês vão e mergulham a limusine no buraco e mergulham o carro da polícia dos Blade Runner no buraco. Fecha a porta! Você vai, fecha a porta atrás de vocês. E vocês estão na Cidade Baixa, a salvo da polícia dos ricos corporativa. Bom, enquanto isso, lá em cima eu volto pra festa, porque eu sou convidado mesmo. Vocês se escondem na Cidade Baixa, agora dessa vez na garagem esconderijo de Oleg. Já que o esconderijo do replicante foi completamente estourado. Foi estourado? Não, é. Vocês não sabem. É perigoso. Tá comprometido, né? Ah, não. Tá comprometido. Eu vou lá ver. Vou lá ver, cara. Você dá um bisu vou lá. Vou botar sobretudo e chapéu. Você passa ao largo do seu prédio e você vê aquela mancha de fogo. Caralho. Não, você tem um buraco na terra. Um buraco na parede que todas as bombas do seu apartamento explodiram quando a polícia tentou entrar lá. É, vocês não estavam presentes, óbvio, mas vocês veem aquela faixa policial lá na parte de baixo isolando o seu prédio. E quantos sacos pretos com corpos policiais, assim, que vai fazer eles quererem caçar a gente mais rápido? Beleza, vou triste pra casa. Eu dei um tapinha nas costas dele e falei, trabalho muito bem feito. Pois é, mas me dói o coração. Toda a minha vida estava nesse apartamento. 4 anos. E agora vocês têm que planejar o assalto de vocês. A gente primeiro aqui a gente precisa de uma planta holográfica da nave pra fazer aquele zoom. Por favor, Andrew. Tipo o Tony Stark. Sim. Eu quero fazer um zoom que nem o Tony Stark. Abre os braços e explode detalhes pra tudo que é lado. Tudo bem, o Andrew consegue. Ele consegue rapidamente. Esse tipo de nave fortaleza, ela é customizável, ela é configurada secretamente por cada companhia de segurança. Então vocês não têm acesso ao que, como é essa nave, como são as defesas dessa nave em particular. Mas vocês sabem que normalmente ela é grande o suficiente para carregar cargas enormes e ela tem hangares. Ela tem um hangar que corta a metade dela e onde guarda até 4 carros blindados, carros voadores blindados que servem provavelmente de apoio. Normalmente essas naves também têm baterias antiaéreas, extremamente blindada. Ela é inhaqueável por fora. É impossível você hackear ela pela rede. Se você quisesse hackear de alguma forma o sistema de defesa dela, você teria que ter acesso direto dentro da nave ou em algum painel de controle. Tá, mas olha só, qual a vantagem de ter um Android que é hacker se ele não pode fazer isso? Primeiro, ele tem que dar um jeito de tentar achar a planta dessa nave. Ele vai conseguir. Se tá em algum sistema de computador, ele consegue. Nem não, que sei. Cara, não. Eu fui criado justamente porque às vezes eu tenho que chegar fisicamente no lugar, entende? Eu tenho que hackear no lugar. Tem naves de escolta? Provavelmente vai ter. Ó, aquela ideia que o Rex deu, Rexus, dele se infiltrar na equipe de segurança e tá dentro da nave é boa. É impossível isso. Não vai conseguir se infiltrar. Como é impossível? A gente não sabe que é uma equipe... Eu consigo, eu tenho maquiagem, eu tenho deception, eu consigo fazer passar. Pessoa, entendeu? Eita, que pariu, temos um travesti no grupo. Eu consigo, eu tenho maquiagem. Eu tenho maquiagem, cara. Bomba de impulso eletromagnético logo na nave. Foi mal, Andrew. Fica longe. E a gente desabilita tudo que tá em volta. Eu acho maneiro. Bomba é comigo mesmo. Se a carga for uma coisa que não pode ser... Não, é orgânico. Boneca das emoções é orgânico. Boneca das sensações, vocês estão malucos, cara. Boneca das emoções, boneca das sensações. Outra coisa, ela é totalmente imune. Ela tem um escudo totalmente imune a pulso eletromagnético. Não, olha aí. Pra ela. Caraca. Falta, mas é óbvio, né, cara? Cara, ela vai fazer um update nessa nave. No futuro, você acha que é isso, eu, cara? Eu acho que a gente tinha que marcar fazer o plano sem o Jovem Nerd. É. Tá difícil esse plano com o bisonho do Jovem Tudo Nerd. Tudo que a gente fala, não dá. Ah, eu tô dando... Vocês vão pensar numa coisa e a realidade tá... O que tá acontecendo aqui não é a realidade. É uma luta entre ele tentar manter a aventura dele como planejou e a gente fazer o plano que a gente quer. Ela pode estar carregando outras coisas que não exclusivamente da empresa Hirawata? E o transporte normal, sim. Mas é, vocês acham que esse pode ser uma coisa especial que só tenha... Realmente seja exclusivo o Hirawata. Pô, a gente tinha que ter certeza disso, se é terceirizado ou não. Fazer um job desse sem saber de nada é foda. Se eu tivesse outra carga que fosse mais tranquila, a gente podia se infiltrar na nave antes, né? Olha aí, é isso que eu tô falando. Cansei de dormir no compartimento de carga. Essa é uma ideia boa. A gente pode tentar dar um jeito de entrar na nave antes que ela faça a missão. A gente podia até contratar a empresa pra levar alguma coisa, né? Olha aí, excelente ideia. A gente contrata a empresa pra entregar no mesmo lugar. Tá, mas a gente pode incluir no sistema uma inserção de mais alguma coisa junto, entendeu? Não só o cofre, vai levar o cofre e mais isso aqui. E a gente pode ser o mais isso aqui. Não, mas isso foi o que eles falaram, você tá só repetindo, você sabe. Você virou o Louro José, cara. Mas e aí, se vocês conseguirem se infiltrar lá com uma carga, como é que vocês de saem? De dentro, ele é hackeável, né? A nave é hackeável. Então, mas como é que vocês vão sair de lá com um cofre? É, por exemplo. A gente usa o carro forte, cara. Eu abraço a boneca da emoção. Aí eu absorvo todas as emoções. Vocês não sabem nem o que é. Não, eu tenho certeza. Mas isso é tranquilo. Deixa a boneca, deixa que eu pego. Olha a frase solta. Ah, meu amigo, eu tenho 4 meses, só se vive uma vez. Mas se o negócio que vocês tiverem que roubar for maior, pior do que algo que você pode botar no bolso. Olha só, peso não é problema, meu amigo. Eu fudi a minha coluna trabalhando nas minas de Pandora. Aqui, aí eu tirei o colete assim, eu tenho uma coluna biônica, meu irmão. Se tiver que carregar, eu carrego. Aí vocês veem que a coluna da Azaghal, tipo uma exocoluna, né? Ela tá por fora do corpo, uma coisa totalmente cibernética e que dá suporte a todo ao esqueleto dele que tá todo fudido de carregar peso. Falar nisso, as hernias de disco estão gritando, deixa eu tomar aqui um negocinho. Aí eu tomei que nem o Stansfield de novo, sabe qual é? Morro da cápsula e fico me contorcendo. Então, Silvana... contatar, pegar uma empresa que não esteja no nome dele, e aí essa empresa laranja contrata o serviço desse transporte conosco dentro. Eu acho que esse é o melhor plano possível. A gente não tem como saber se essa empresa vai colocar a mesma nave pra gente, cara. Não tem como saber. Essa nave não deve ter várias, né? Não é um caminhão da Graneiro, né? Olha só, a gente não precisa saber. A gente pode fazer acontecer. É só o nosso hacker entrar no sistema e agendar essa carga pro mesmo transporte, porra. Tudo bem. A gente não precisa contar com a sorte também. Vocês vão contratar um serviço pra vocês fazerem um cavalo de Troia, é isso? Operação Cavalo de Troia! Puta merda! Caraca, melhor. Eles têm que chamar de Operação JJ Benítez. Rota, né? Android. É o seu check de Knowledge Technology, que é mais 22. É, a dificuldade é 30. Tá fácil. Se concentra em mente. Joga. Diz que caiu no mínimo. Só não 8. Fala 20, que nem o Rex. 8. Aí. Mente como uma máquina. Você consegue acessar com alguma dificuldade os sistemas da Star Fujikawa e você descobre que você conseguiria colocar uma carga dentro da nave que irá para a Hirawata Networks naquele dia. Só que não existe, você não consegue descobrir nada sobre a informação do que essa nave vai apanhar lá. Ela simplesmente está direcionada para ir lá apanhar uma carga. Bom, agora o próximo passo é o seguinte... quem que vai estar dentro do cofre e como é que a gente vai fazer depois. O nosso container não pode ser escaneável. O cara não pode passar um scanner e tem 5 candangos lá dentro. Pois exato. É, isso vai acontecer, né? Eu acho que dentro do container tem que ir só eu e o Andrew. Por quê? O Andrew é um android, então ele pode passar como carga. E eu sou um replicante, eu posso ficar no meio das pelúcias e ninguém me acha. Puta que pariu, velho. E se você, ô doutor, na hora que o cara for pegar o container com a gente dentro, você dá uma grana forte pro cara no fala, ó, esse container aqui tem coisa privada e tal, não quero que dê uma escaneada nele que vai pegar mal. O Benete tá falando é que os caras da outra empresa vão exigir saber o que que tem no container. Eu não sei se isso é válido. A empresa do doutor Silvana pode ser longe. E aí dá tempo de nós sairmos todos do dentro do container e entrarmos em outros lugares da nave. Caraca, era isso que tava faltando. Pode escanear à vontade. Nem precisa ser tão longe assim, não. Basta de 10 minutinhos. Exato. Puta que pariu. Fechou. Pode mandar pintar rota Benítez no container. Mas aí, então, o JP é o único que não vai dentro do container? O único não, porque a gente precisa de um plano B, né? Caso isso dê merda, tem que atacar o negócio pra tirar vocês de lá. O Zop, Andrew e Oleg entram no container. Então eu tenho que ficar fora, porque esse plano B, tipo, esse plano A é pra ser na surdina. O plano B é um ataque direto. Qual é o nosso conhecimento pra ver? Se der merda aqui, qual seria a rota de fuga deles? Pra onde é que eles iriam? O que, é que eles iriam fazer? A tática de segurança normal é subir, né? E a gente pode ter de deixar no caminho alguma coisa também já preparada. Detonadores, alguma coisa no caminho que ela vai passar, pra se vocês não conseguirem, quando ela chegar nesse ponto... Dependendo de onde a nave for passar, a gente explode um prédio pra cair em cima da... Ah, eu gostei. Eu sabia que você ia gostar. Aí eu gostei, porque aí falou minha língua. Sério, vocês estão malucos, né, velho? Você tá propondo a seus colegas de trabalho, isso é que você tá propondo. Não, aí. Não. A gente pode fazer um jeito de explodir talvez uma ponte no caminho. Tem várias passarelas entre os prédios. A minha ideia, meu layout da explosão é o seguinte. Pedi pro nosso amigo Andrew calcular a velocidade da nave e tal, e os parâmetros e tal... Então eu botei explosivo em 3 passarelas na sequência, calculando já o tempo que a nave demoraria para chegar até a segunda e terceira passarelas para desestabilizar e derrubar ela de vez. Quando a pessoa ativar a primeira explosão, as outras vão explodir na sequência, independente do que aconteça. Chega o grande dia, o dia do assalto. O dia está nebuloso e chove torrencialmente na cidade. Vocês vão acompanhando o Dr. Silvana para uma de suas empresas de fachada e entram dentro de um container high-tech fechado eletronicamente, magneticamente, e ficam aguardando a chegada do transporte. A empresa finalmente chega com uma nave menor que irá levar a carga para a nave maior. Minha posição dentro do container é deitado com... o fuzil de sniper voltado pra porta do... Eu vou deitar em cima do Oleg. Pescota, me chama Razdoli. O que é isso, Russo? Sem gato, o rato não tem limites. Silvana, você está em um hangar aberto na lateral de um dos seus prédios, no nível 3. E você vê a nave de carga. É como se fosse um carregador de pallet. Sabe qual é? Ela vai simplesmente se acoplar ao container e ela vai voar levando o container até a nave grande. Não há nenhum dispositivo de scan nem nada. O cara só vê você assina um papel digital lá. E a outra nave tá pairando por perto ou não? Tá distante? Tá perto, entendeu? Você vê lá a nave grandona lá, esperando algumas ruas adiante. Meu amigo, deixa eu ver direitinho aí a tua ordem de serviço, porque isso tudo foi feito muito em cima da hora. Muito cuidado com esse container. Você sabe que a plantação de maracujá não é mais a mesma. Isso aqui é muito valioso, meu amigo. Máximo de cuidado possível. Evite raio-x pra não danificar aqui o produto, porque pode dar merda com a química da parada. Então, olha lá que se chegar danificado no produto, no final, eu vou te responsabilizar pessoalmente pelo problema. É homeopatia, senhor? Se for homeopatia, só tem que ter um documento que a gente não passa no raio-x. Tá aqui, então, o documento. Tá aqui o documento. É homeopatia, tá aqui. Você não leu aqui o produto? Você não leu o manifesto, rapaz? E aí você vê, vai subindo lá com aquele sinalzinho pra ter atenção e ela vai com a sirene ligada. Vocês que estão dentro, vocês sentem que vocês estão voando. Bom, e tal. Eu não vou seguir a nave, eu vou entrar no meu carro, pegar um caminho diferente pro ponto zero lá do ataque, caso eu dê uma merda, no nível de baixo, né? Pelo nível de baixo. Ok, vocês ouvem a navezinha... desacoplando do container de vocês, deixando vocês no chão, e vocês depois ouvem grandes comportas fechando acima de vocês. De repente, vocês sentem um movimento. É hora. Vão abrir. Vocês tocam a senha lá e abrem o container de vocês. Então eu vou olhar e... aí vocês estão lá. Vocês estão dentro de uma grande área de carga vazia. O container de vocês está preso no chão magneticamente, e aí vocês têm só uma portinha de saída ali. É um grande galpão com uma comporta que abre por cima. E vocês estão sozinhos, só tem o seu container no cantinho do galpão. Bom, eu vou até um terminal. Você vai, fecha o seu punho, e aí de dentro do seu punho sai uma lâmina. um USB espeto, melhor estilo Robocop, e você coloca, enfia no terminal e gira. Beleza, você começa a acessar. E tenta encontrar todos os ocupantes daquele veículo. Beleza, você puxa um esquema holográfico que você projeta através de um projetor holográfico no seu corpo, o esquema da nave. Você consegue ver os pilotos na cabine e você vê que a nave tem mais uns 6 tripulantes além dos pilotos e eles estão andando pela nave. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês já estão chegando lá. Então, o que, que tem aos arredores dessa sala? Na parte de trás, você tem corredores que levam à sala de máquinas e essas coisas. Na parte da frente, você tem vários corredores que tem cabines, outras salas que parecem ser ou escritórios ou oficinas. Você tem uma sala de lazer, na parte de cima uma sala de segurança e a cabine dos pilotos. Vamos pra sala de máquinas. Tem gente lá? Tem um cara lá. Oleg, tu tem uma arma que mata com silenciador? Tem. Chama-se faca. Excelente. Tô com duas Zakharov na mão. O Android abre a porta da parte de trás do compartimento de carga. Peraí, antes de... A gente vai fechar o container, tá? Só pra não... Tá, vocês fecham. Dá esse mole. O container não chega aberto. E aí vocês veem um corredor com vários terminais, vários... Tipo assim, como se fosse um server farm. Não, agora é videogame. O Android vai avisar. Pode ir, não pode ir. Você estabelece um link wireless com o computador da nave e você consegue ver em tempo real a movimentação dentro da nave. E aí você vê que no andar de cima desse server farm tem um cara ali provavelmente trabalhando em um terminal. Vocês entraram na porta no canto. A escada pro andar de cima fica no outro lado do corredor, né? Uhum. Escada vertical, sabe? E o cara tá, tipo, na metade do nível 2. Então quando você subir, você vai subir no canto e o cara vai estar, tipo, alguns metros de você. O cara tá de frente pra escada? Não, você não sabe. Você só vê uma bolinha dele ali nesse andar. Entendi. Ele tá no meio do segundo andar. A escada tá numa extremidade. Na outra extremidade tem outra escada? Tem. Vou andar pra outra extremidade. Certo. E vou jogar o que eu tenho aqui. Peraí, a chave do meu cafofo. Não joguei fora. Vou dar um beijinho no pé de coelho. Joguei lá em cima. Fui no... Você sobe silenciosamente. Você já pode ver ele. Você levanta a cabeça assim no nível do chão, né? Uhum. Pelo buraco da escotilha. Você vê que ele tá de costas pra você indo em direção ao som que ele ouviu. Vou pra cima. Vai lentamente, faz um check aí de stealth. Você vai silenciosamente, atravessando terminais de computador. Ele chega, o cara tá de costas, de jaleco, coitado do engenheiro. Você vai atrás! O que você faz? É mal mesmo. Sou russo, porra. Vou botar uns explosivos aqui nesse setor. Nos dois andares. É, controlados por uma chavinha que eu tenho aqui. E aí, de repente, você vê que a nave de vocês está chegando no hangar. Já se esconder, né? Sim, certo. Sim. Eu vou vestir o jaleco do carro. De repente, vocês escutam... Um som abafado das comportas gigantescas da área de carga abrindo. Andrew, você não pode acessar as câmeras do compartimento de carga pra gente ver o que tá acontecendo? O que vocês acessam não é câmeras, e sim uma realidade aumentada em 3D em tempo real do que tá acontecendo. Que lindo. E aí vocês veem, cara, que tem um guindaste abaixando uma parada gigantesca dentro de um container, cara, que é tipo assim, 4 vezes maior do que o container que vocês estavam, sabe? É uma parada gigante, sabe? Talvez a gente tenha um problema. É o cofre. Depois que entrar é fácil, porque a boneca é pequena. O Android vê um update no mapa de pessoas da nave. Você vê que entram mais ou menos uns 10 pontinhos vermelhos assim. E eles estão aonde? Eles estão na sala de segurança, lá na frente. E aí de repente vocês escutam um barulhinho assim. Que isso? Aí vocês olham no corpo, na orelha do corpo, tá tocando um negócio. Tem alguém tentando se comunicar com o cara. Eu vou botar na orelha. Tá, você bota um negócio na orelha. Mike, tudo ok aí? Oi. Tudo beleza. Tudo beleza. Como assim, Mike? Eu tô comendo um negócio aqui. Fala logo, cara. Você sabe que você não pode comer aí na sala dos servidores, né? Ah, não pode fazer um monte de coisa. Eu tenho teus segredos também. Quer cagar a regra agora? Quer ser modelo de supervisor? De conduta. Você tá resfriado? Tô um pouco. Você sabe que nós estamos numa das missões mais importantes da empresa, hein? Tá, tudo. Eu sei fazer meu trabalho. A gente não pode ficar pra trás, pelo amor de Deus. Então, eu tô tranquilo. Você sabe que a gente não pode sair de formação com as outras naves, tá? Então... outras naves? Ô, Mike, você não sabe que a gente tá em uma missão com três naves de Fortaleza e a gente tem que ficar na formação. Então mantenha os servidores, o motor, se qualquer emergência... Alô, alô, quem que tá falando? É o Capitão Óbvio? Você já sabe o que tem que fazer. Eu tô fazendo, mas tu me ligou pra quê? Ah, meu irmão. Liga quando tu tiver coisa pra falar, cara. Tu tá tudo bem aí? O que é isso? Tá faltando trabalho? Eu vou reclamar. Eu vou falar, o cara tá sem trabalho, tá me ligando? Caralho, meu, parece o Didi, velho. Cala a boca, tá bom, você já sabe o que fazer. Cala a boca, porra, vem aqui calar, meu irmão. Vem cá, cara, tô cansado de você, cara. Agora é um sul, agora vai fazer um sul. Beleza, ele desliga. Eu fico muito atento ao movimento da tripulação. Aí você vê que a nave começa a ligar os motores. Galera, parece que tem três naves Fortaleza aí. Aí vocês veem que a nave tá decolando. Galera, agora a gente tem que ir lá, abrir o cofre e fazer o show. Vocês descem, vocês certificam que não tem ninguém na sala de carga e não tem ninguém. Eu vou pra algum lugar que dê pra ficar do alto monitorando se entra alguém. Na lateral do compartimento de carga tem uma escada dessas verticais também e tem uma passarela lá em cima, né? Pra as pessoas supervisionarem carga e que tá sendo carregada e tal. Então você pode subir e ficar nessa passarela que fica grudada na parede lá em cima. Beleza. Então aqui é um container, certo? Um container gigante. Chicante, ele tem mais ou menos uns 8 metros. E onde estão esses 10 caras? Eles estão todos na sala de segurança, lá em cima, perto do cockpit. O cofre está dentro do container, eu tenho que abrir primeiro o container. Android, faz um computer use aí. Dificuldade 20. Ô, meu pai, 2. Não, ele tem mais 22. Eu tô tão sacanagem. Você acessa o terminal do container e você descobre rapidamente a senha e você abre o container, destranca. Aí as portas começam a se abrir para frente. E aí vocês veem sendo revelado dentro do container. Onde é que é das emoções? Nada. O cofre. Vocês veem uma máquina de guerra, um batalhóide bípede. Um robô com cockpit lá no alto. Fortemente armados, os braços são duas metralhadoras gigantescas com lança-chamas. Nos ombros ele tem duas caixas lançadoras de mísseis. É um batalhóide de guerra absurdamente sinistro. Tipo assim, peça militar de primeira linha. E tem gente dentro? Não, não tem ninguém dentro. Não tinha! É um meca, então. É um meca, exatamente. Vou entrar na cabine. Tá bom, você vai, senta no cockpit. E aí, eu consigo? Eu me familiarizo ali com... Tá, você, como tem os skills de piloto, você... Acho que você consegue entender como é que funciona. Então... Você aperta o botão. Começa e liga a parada. O Oleg tá ali no sniper, ele só vê, ó... Aí eu falei do alto-falante do meu batalhóide aqui. Andrew. Oi. O cara falou que eram três naves. Você não quer ver entrar no sistema e ver qual é o plano pra tentar descobrir qual é a formação dessas naves e tudo mais? Tá bom. Eu falo isso com realmente muito cansaço. Através do computador dessa nave, você não tem acesso a essas informações. Uhum. De repente, vocês que estão esperando o comboio passar, vocês estão ali, debaixo da chuva, ouvindo buzinas em cima, embaixo. Toda a cidade pulsa em engarrafamento do ar. Gigantescas telas de outdoors acopladas em trilhos nas laterais dos paredões acompanham aquele lento passo dos engarrafamentos aéreos, exibindo filmes publicitários personalizados de realidade aumentada para cada motorista individual. Vocês veem que entre os corredores aéreos daquela densa selva de monolitos de aço e vidro, está chegando lá no fundo três naves Fortaleza. Elas têm um formato predominantemente cilíndrico, com a traseira alargada por enormes turbinas. O bico é abobadado, onde vocês conseguem ver finas janelas para os pilotos. Na primeira nave Fortaleza, abaixo da janela dos pilotos, vocês veem um grande HN pintado, que simboliza... Hecatombe Nerd. Que simboliza a Hirawata. Eu realmente fiquei apavorado agora. Que simboliza a Hirawata Networks. Nas outras naves, vocês não veem essa mesma pintura. Nas laterais da popa e da proa, vocês veem enormes estabilizadores gravitacionais, aquelas formas de discos grossos, eles sustentam aquele monstro no ar. Vocês veem estações de artilharia de canos duplos instalados no topo, na barriga e no bico de cada nave. Como vocês viram, a parte central superior do corpo é cortada de lado a lado por uma forma retangular. É um hangar capaz de carregar aqueles quatro veículos blindados. Só que vocês não veem veículos blindados, eles estão todos voando em torno do comboio. Vocês veem no hangar de cada nave são mais ou menos 20 homens fortemente armados. Dois deles vestindo armaduras de combate pesada com capacidade de voo e mais dois comandando miniguns montadas em braços hidráulicos presas no chão do hangar. Uma estibordo e outra bombordo. Você quer o que é estibordo? A missão é isso? Basicamente. Além dos carros blindados voadores, vocês veem seis motos voadoras da polícia corporativa acompanhando o trajeto. E aí? E aí, aí chora. Se sobrar tempo, reza. A gente vai ter que realmente invadir a ponte de comando, se quiser prosseguir com isso, né? Peraí, os 10 caras estão trancados? Não estão trancados. Da sala de máquina, a gente consegue parar essa nave e consegue trancar as salas, controlar a nave? É possível. Android, o show é seu. Então tudo bem, então eu vou trancar todo mundo nos seus cômodos. Você precisa ir pra sala de servidores ter acesso físico com essa bitola manual. Joga esses dados fora e pega outros. 10. Você consegue, tranca magneticamente a porta da sala onde estão os 10 caras. Tá, mas a tripulação ainda não está sabedora de nada, né? Não. Senhores, o que vocês desejam fazer? Vocês desejam assumir o controle da ponte de comando? Vocês desejam assumir o controle da sala de máquinas? O quê? Primeira coisa, a gente tem que neutralizar a tripulação da nave. Segunda coisa, a gente tem que tomar controle da nave. Terceira coisa, comunicação. Quanto tempo a gente tem? É, pouco tempo. Qual a distância que eles estão do ponto que eu tenho que detonar a primeira explosão? Ah, eles estão a 2 km ainda. Onde tem um life support pro Oleg usar? Ah, ele pode pegar ali na parede, tem uma emergência ali, um life support. Então, pega essa porra desse respirador e, cara, reduz o nível de oxigênio no ar da nave pra todo mundo desmaiar. Da nave inteira, inclusive do cockpit? De tudo que é lugar. Eu vou sair do batalhoide e vou pegar também um life support pra mim. Quando ele abaixar os níveis que a galera começar a apagar, eu vou sair correndo até o cockpit. Ele vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas pra chegar lá. Beleza. Tudo bem, vou tentar. Você e o Oleg. 10. Liga os exaustores, desliga a ventilação. Você imagina que as pessoas vão começar a desmaiar já já. Android não precisa, o replicante e o humano estão com máscaras de emergência. Como essa nave, ela vai ao espaço, ela tem esse tipo de equipamento. Você vai abrindo as portas pra eles e eles vão correndo. Corre, viado! O Ozob vai correndo. Você vai passando pelos corpos inertes das pessoas que já caíram no chão sem poder respirar pelos corredores. Você vai subindo as escadas, vai subindo até que você chega no cockpit. 13, conseguiu. Você abre pra ele, você vê lá os pilotos todos caídos. Um, ele tentou pegar a máscara de emergência e não conseguiu, caiu antes. Beleza, tirei os corpos do piloto, sentei na posição de comandante. Você tá naquela cockpit enorme, equivalente a de um jumbo gigantesco. Você enxerga, através do vidro, outra nave igual lá na sua frente. Você enxerga aquelas 4 turbinas gigantescas da traseira dela. E você olha ao redor de vocês toda aquela escolta que eu descrevi para os outros. Então, eu vou olhar as luzes da nave. Estão ligadas ou desligadas? Estão ligadas, porque tá de noite, né? Então eu vou desligar as luzes da nave. Tá. Externo. As luzes externas, aham. Uhum. Aí, de repente, vocês viram a terceira nave do comboio. A terceira. Desligou as luzes. Tá. Uhum. Eu vou então tentar estabelecer um sinal, alguma frequência que só nós conheçamos. Agora no cockpit vocês podem usar o rádio. O Andrew vai até o cockpit também. O que ele pode fazer é codificar a transmissão de vocês para que vocês não sejam detectados pelos outros, né? O Harold, joga o D20 dessa vez, tá? Joga o D20 dessa vez. Chega de jogar o D6. 19. Quando ele tira um alto, a gente até acredita, cara. É. Você consegue fazer uma codificação master pra comunicação, vocês entram em contato com eles sem serem detectados. Fudeu. O quê? Tá. Quem é? Opa, tudo bom? Ô, Zob. Quem tá falando aí? Rapaz, você tá falando aonde? A gente tomou controle da nave. Aí eu olhei no radar. É a terceira nave. A nave que apagou todas as luzes, certo? Isso, agora eu vou ligar de novo. Beleza. Então é o seguinte, a gente acredita que o que a gente tá procurando tá na primeira delas, porque é a única diferente, isso é uma boa pista. É a única que carrega o símbolo da empresa. Exatamente. Que a gente quer roubar. Isso é ótimo, porque a gente sabe que a gente tem que atacar é aquela mesmo, vocês não estão dentro dela. Se possível, tira a segunda aí da ação de alguma forma. E a parada é a seguinte, eu continuo com o plano, eu detono as passarelas superiores na primeira nave, que é a nave a princípio que a gente acredita que esteja parada, e enquanto vocês vão passando da terceira pra frente. Então, a gente tem que ser realmente muito rápido, porque a gente tem pouco tempo. O Oleg já tá indo em direção a um batalhóide meca, sei lá como vocês queiram chamar, que tá aqui dentro, e ele vai atacar, ele vai sair voando e vai atacar. A gente tem que tirar o Android daqui, porque ele precisa ir pra primeira nave pra abrir o cofre. Sim. Então o Android voa? Eu não sei como é que é a sua configuração. Não. Mas o Batalhoide voa. Batalhoide não voa. O Batalhoide ele dá pequenos bursts, pulos altos. É o suficiente. O Batalhoide é a melhor coisa pra ir, abrir um buraco na nave e enfiar o Android dentro. Eu vou apertar aqui o sistema de comunicação interno da nave. Atenção, senhores passageiros, algum médico. Médico e algum sniper a bordo, não? Atenção, Oleg. Aguarde o Andrew que ele vai contigo. Tá ok, tá bom. Andrew, boa sorte. Fiz aquele high five com explosão no final. Tem lugar pro Android ir comigo ou ele vai que nem a Chita no ombro do Tarzan? Não tem lugar, ele vai ter que segurar. Tudo bem. É um Android. Beleza, vamos lá, vamos que vamos. Todo mundo certo? Todo mundo pronto? Tão feliz? Dá. Pois eu tá as comportas do compartimento de carga, vou acelerar em tudo. Você programa rapidamente nos botões, tecla Enter e... Android, você vê as comportas acima de vocês, explodindo pra fora e de repente vem aquela chuva caindo em cima de vocês. Pulei. De repente, cara, vocês que estão lá na passarela, perto da passarela, vocês veem essa cena lá no fundo, aquelas portas ejetando e de repente sai um monstro mecânico pulando de cima. Enquanto ele tá no ar, vocês veem as turbinas da terceira nave se ligam e ela vai direto pro bico, né, amassando as turbinas da nave do meio. Ozob sente o impacto, você vai lá pra frente, cola no vidro. Não, eu tava de cinto, tá louco? E você começa a ouvir todos os barulhos de emergência. Oleg, não, você tá pulando, você vê que você pulou, você tá entre prédios, né, prédios em todos os lados. Acima de você tá aquele trânsito parado e à sua frente você vê uma nave impactando na traseira da outra. As duas, obviamente, desviando o curso, né? A nave da frente, imediatamente, ela sente o solavanco, o bico sobe, mas enquanto o bico dela tá subindo, de repente vê um batalhão cair com os pés do teto dela e faz até ela voltar um pouco ao nivelamento. Porra, então o bicho é grande, então. É grande, porra. Você vê caindo também, cara. As patas do batalhão fizeram um estrago na lataria de cima, apesar de ser blindado. Largo dedo. Tu saca aquele japa do Matrix? Então, eu vou ficar que nem ele. Como? Sabe quando estão invadindo lá o... A cidade do Matrix? Unifume. Isso foi aquela onda de sentinelas, o cara... Mas respirou, se mexeu, eu tô atirando. Imediatamente você vem da nave 2 e da nave 1, saindo quatro caras vestidos de armadura de Homem de Ferro, sabe? Voando. E aí vocês veem que todas as metralhadoras da nave 1 começam a atirar no batalhão. A minha nave não tá indo operando. Ainda não, mas ela tá... Então eu vou acessar o sistema de armas dela, trancar a artilharia no que tivesse mexendo, atacando ele. É, bom, beleza. Você tem que fazer um check pra ele. 18. Seu bônus é mais 18. A dificuldade é 35. Porra! Foda, maluco. Você tá querendo fazer um negócio muito específico. Aí, eu tô querendo usar o sistema de armas pra atacar? É, mas porra. Isso é muito específico? Quão específico é isso? Não, ué, você tá querendo automatizar a parada que o artilheiro devia fazer? 17. 17 mais 18. 35. Puta que pariu. Não, não é. É? É. 17 mais 18 dá 35. 18 mais 18 é 36. Ah, é verdade. Caraca. Beleza, você vai e programa todas as armas da sua nave começam a atacar. E aí começa a cair moto. Um dos caras de armadura blindada que tava voando, você consegue acertar direto na mochila dele. Você pira o jato do cara e o cara começa a rodar, saindo fumaça pra tudo quanto é lado, até se estatelar na lateral de um prédio. E começou a tiro pra tudo quanto é lado. O inferno na terra, cara. Tô atirando nos carros blindados. Você vira a cintura do seu batalhão, aponta pra cima e... Joga aí, David. 15. Começa a perfurar toda a lataria do carro blindado. Você não destrói, mas você tira ele de curso suficiente pra ele começar a raspar na vidraça e já quebrando o vidro do prédio na lateral, tudo até que finalmente ele para dentro de um andar de escritórios assim. Você vê papel voando, móvel, um monte de coisa. Papel? Ele... Papel? Caralho, Delta City, cara. Olha só, a primeira nave parou pra dar um suporte ou seguiu não, em frente? Não, seguiu em frente. E aí, de repente, você vocês veem que ela tá chegando ao ponto de explosão, e aí? É, olha essa. Vocês vão explodir pra cair a parada em cima da primeira nave, né? Exato. É. Vocês simplesmente apertam e vocês veem aquelas explosões localizadas em vários lugares da passarela, e de repente vem aquela passarela descendo com um monte de pessoas inocentes andando. E ela vem justamente quando a nave vem andando, né? Ela explodiu antes da nave passar por baixo, justamente para que desse o tempo dela cair. E ela vai direto no bico da nave. Isso faz com que ela embique imediatamente para baixo. Com o peso da passarela, começa a cair. Eu tô correndo em cima da segunda nave, dou o burst para ir para a primeira nave que tá caindo. E o Android tá segurando, filha, velho. Tá de mochila de criança. Você vai dar um pique de... Só que aí, de repente, cara, você vê que dois carros blindados, eles viram o lança-mísseis deles e apontam para você e eles atiram. O primeiro míssil desce e ele impacta no casco da nave logo depois de você passar correndo por ele. E o segundo bate no ombro do lado do Android. Nossa! Puta, e ele explode a caixa de mísseis que você tem no ombro. Nossa! Acabou perdendo o Android. Foi uma missão pro caralho. Peraí. Puta que pariu, que merda. É, toma 60 hit points. E o Android voou. Tô voando em stealth. Se eu ver o Android caindo, eu vou tentar pegar ele. Olha. E o Rexus vê o Android voando com a explosão e você imediatamente mergulha a sua nave stealth. Ô, mestre, por acaso eu posso uploadar todo o meu sistema operacional pra algum outro corpo robótico enquanto eu tô nessa queda livre? Linda? Não, na queda não. Você tá tipo, sabe, você acabou de dar boot, cara. Acabou de... Você não sabe o que tá acontecendo. 13. É equivalente a uma pessoa desmaiar. Então, eu vou reprogramar aqui o meu sistema de armas pra atirar nos motores da nave da frente, pra ela cair. Só que aí, de repente, você vê lá no bico fudido da tua nave, você vê pousando dois soldados voadores, daquele tipo Homem de Ferro. Eles pousam no bico olhando pra você. Aí eles começam a metralhar. Só que é a prova de bala, sabe? Botei a mão entre nas minhas orelhas e fiquei fazendo lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Aí você vê que eles trocam a metralhadora pra laser. Eles começam a... O laser deles perfura a lataria e ele começa... Tipo, sabe do Matrix, aquela cena do laser perfurando? Mas e a nave da frente que tá tomando uma investida absurda dessa? Tá fudida. Aí você vê que na nave da frente, enquanto ela tá tomando porrada, você vê que os caras que estavam nos hangares, né? Os soldados... Tinha soldados nos hangares, né? Eles começam a pular da nave, cara. Eles não tem mais o que fazer, cara. Provavelmente eles vão atirar cápsulas de gel no chão pra amortecer o impacto deles, mas eles começam a fugir da nave. E aí, o que você vai fazer? Eu vou procurar um escape pod, uma mochilinha de voar, qualquer coisa que tenha nessa nave. E aí, e a nave principal? A nave principal, ela começa a cair. Você tá lá de baixo, você vê que ela tá caindo e ela já atravessou uma linha de trânsito, destruindo carro, caminhão, tudo que tava parado em engarrafamento. Ela passou direto, varou direto com todos esses destroços, pô, e ela tá caindo, saindo fumaça e tudo, não sei o que, já caindo junto com os destroços da passarela que trouxe ela pra baixo. E eu tô caindo junto? Enquanto isso, você tá caindo junto com o batalhoide. Eu tô indo em direção à primeira nave, tô mergulhando. Você tá mergulhando com turbinas toda pra cima da primeira nave. Enquanto isso, o Rex vê aquele corpo metálico pegando fogo, faltando braço, com perna variada, caindo, e você vai... Você tá descendo, você abre a sua porta, faz um pilot agora. Pô, tem um 20, vamos lá. 15. Beleza, você abre a sua porta, vira a sua nave de lado enquanto ela tá caindo, o Android cai no banco do carona e você rodopia, estabiliza a nave e o Android tá dando boot ainda, nem sabe o que aconteceu. Pergunta no comunicador, Rex, qual é a condição do Andrew? A princípio apagado. Traz pra mim então aqui embaixo agora. Precisamos dele, velho. É verdade, ele é especialista nisso. Só que, cara, atrás de você vem umas motos policiais atirando. Atrás da moto, rapaz. Vou atacar as naves que estão indo pra cima dele. Eu vou levar as motos até você, cara. Fica de posição e aguarda. E atira nelas quando eu chegar perto com elas. Beleza, então ele tá vindo pra mim e eu tô mirando nas naves. Olha só, o meu Jaguar tem um lança-mísseis. Vou atirar numa das motos. Beleza, você abre o porta-malas do seu Jaguar. Tá aí o lança-mísseis, você vai e usa o seu controle holográfico no antebraço e você mira, ataca. 14. Acertou, vai, beleza. E daí um míssil e destrói uma moto que você vê só uns pedaços caindo. Eu disparei o míssil numa das motos e pulo na direção do carro do Rex. Tá, beleza. Tirei 12 mais lança-míssil, 18. Tá, acertou. Você acertou e tirou outra moto de combate. Eu vou fazer uma manobra pra pegar o carro na subida, porque se eu pegar ele na descida, ele vai afundar a nave ao meio, a moto, o veículo ao meio. O Carlos dá um... liga o seu jetpack e decola, enquanto isso você faz uma manobra pra alinhar o seu carro com a subida, a parábola de subida dele, e ele, de repente, você vê aquele brutamonte com aquela armadura pousando no teu teto, e aí, cara, o Carlos tá em pé, você liga as suas botas magnéticas que grudam na bateria do carro e você começa a atirar. 2. Tá, você lança o seu míssil e aí você vê uma das motos desviando. Enquanto isso, o seu minigun de ombro atira. 12. De repente você vê as balas explodindo o capacete do cara e voando sangue pra tudo. E aí a moto começa a cair com o cara morto já depois do headshot. Enquanto isso, a nave vem caindo, tocando, você simplesmente consegue agarrar com seus pés magnéticos na lataria da nave, enquanto ela já está recobrando-se da queda. Ela conseguiu levantar o bico e ela arrastou a parte traseira dela num prédio que quebrou o bico, ficou cotelada. Enquanto isso, você pousa, também criando um impacto, estabilizando um pouco a nave, e você está lá. Eu vou usar todo o armamento do batalhoide como uma britadeira na lataria da... tentar abrir um buraco. Beleza, dentro do cockpit você ouve ainda os alarmes, porque você está avariado, né? Porque as suas armas dos braços não estão avariadas. Você liga, começa, cara, a detonar num ponto só a parada. Ô, Zob, Azaghal, você tá bom onde? Eu vou correr na direção da sala onde estavam aqueles 10 caras. E aí, qual é a porta? Tá tudo 10 guardas lá, com aquelas armaduras de guarda, capacetinho, tá tudo desmaiado. Qual é o nível de armadura e armamento que eles têm? Ah, armadura média. Tipo assim, nada muito mais poderoso que o que você tem. E a arma deles? Que eu não tenho arma nenhuma. Trabalhador futurista. Nenhum deles tem um jetpack? Não. Só que vocês começam a ouvir passos que vem da parte de dentro da nave. Por quê? Vocês tiraram o ar da nave e detonaram todo mundo que tava dentro, mas tinha gente no hangar que era aberto. E agora eles estão entrando, obviamente. Caralho. E aí, cara, quando você vê, você ouve um monte de tropa correndo pelos corredores. A porta do outro lado do quarto abre e você vê uma galera, os soldados apontando pra você. Tirei o nariz, joguei dentro da sala, dei um rolamento pra trás e fechei a porta. Tá. Tu não vai fazer a musiquinha? Não, não deu tempo. No nariz. Não deu tempo. A galera entra correndo, atirando pra tudo quanto é lado. Puxa, granada vermelha. Tira o pino. Dá um rolamento jogando a granada. Joga um tumbling aí pra ver se você faz bonito. 16. 16, beleza, foi bonito. Você dá um rolamento pra trás, pá! Dá uma palmada no interruptor da porta, fecha e você só escuta. Não, aqui essa granada que eu trago no nariz é potente, mano. Eu não sei. Deu uma enxada na porta. Você, a porta dá uma enxada pra trás. E aí, imediatamente, você olha pra trás e você vê caindo uma parte da estrutura dentro do cockpit. Você vê o cara, o Homem de Ferro, entrando. Onde é que é o escape pod? A 2 metros pra sua direita. Entrei no escape pod. Você sai correndo, cara. Com aqueles tiros vindo pelo corredor, do cockpit do corredor, batendo na porta com a bichada. Você abre, entra no skateboard, fecha a porta e ejeta. Enquanto tá injetando, eu aperto o detonador das bombas que eu botei lá na sala de máquinas. Muito bom! Você injeta, clic, de repente você vê pela janelinha do skatepark. Cara, aí você vê, cara. Uma explosão absurda, que você pegou o combustível, cara, da nave. É um shockwave que destrói todas as janelas dos prédios em volta. E manda todo mundo que tava voando, cara, manda todos os carros voadores, todos os carros blindados e motos da polícia, todo mundo voando para o outro lado. De repente vem aquele monstro caindo, pegando com aquela fumaça preta do motor. Até o seu skatepod foi jogado com um blast da explosão. Você entrou dentro de um prédio, varou andares subindo. Então você parou dentro de um banheiro com um cara cagando com o iPad na mão, lendo o jornal, olhando pra você. Eu abri o skatepod. Alô, criançada. Enquanto isso, o Tim Dundon está em pé em cima do carro stealth de Rexus, que está desesperado em uma missão para salvar o Android. Carlos, vou atacar você. 16 acertou, 16 acertou, 16, 19 acertou, nossa, 19. Cara, você é muito fuzilado, porque você só não morre porque você é um tanque humano. Você sente a sua armadura, o seu Kevlar especial absorvendo todos os impactos de bala, e pra ser desesperado pra sair dessa situação, você liga o seu jetpack, só que ainda preso magneticamente no carro, você levanta o carro. Você levanta a traseira do carro, cara, e transforma o carro num escudo, cara. E obviamente todo o fogo do seu jetpack acaba com a pintura do carro do Rex. Meu carro! Ó, vamos acabar com esse negócio de moto, vamos acabar com isso logo, cara. Eu jogo mais um míssil, né? Manda um míssil de pulso eletromagnético. 18, aí. O míssil vai, ele adquire o target. Quando chega perto das duas motos, ele explode uma área de pulso eletromagnético. Uma área pequena, mas suficiente pra apagar totalmente os sistemas das motos que sobraram. E elas caem. Com os caras gritando aquele Wilhelm Scream. Rex, você vê que você não tem mais perigo, então você dá uma meia volta e você desce rapidamente pra onde está o Dr. Silvana. Eu peguei o Andrew e liguei no isqueiro, sabe? Sabe que ele vai seguir pro isqueiro? É bom que ele pode passar a consciência dele pro carro. Andrew, você recobra os seus sentidos depois do boot. Tá muito fodido. Você perdeu o seu braço esquerdo, a sua perna direita tá fodida também, você tá cheio de estilhaços encravados em todos os seus sistemas. Bom, deixa eu fazer uma avaliação dele rápido. Beleza, você faz uma avaliação rápida dele e você vê que esse corpo dele pode ser que não segure mais e você precisa garantir a consciência dele. O ideal seria transferir toda a mente dele para um novo cérebro positrônico. E onde é que eu vou arrumar um cérebro positrônico, nessa altura? Não, mas eu tenho um step. Você tem um step aonde? Não, eu vou tentar uploadar. Ah, tá, pela rede sem fio. Moleque, caraca, cara, as suas metralhadoras dos braços do batalhão já estão em brasa e você vai atirando. Você vê que você começa a abrir um buraco, cara, você vê que eles entram em um desespero absurdo. De repente você sente um impacto e você vê que a nave ligou as turbinas e ela tá apontando o bico pra cima. Ela vai tentar subir. E foda-se o que tiver no caminho. Ozob, você saiu do seu skatepod, você foi no buraco que o seu skatepod abriu na fachada do prédio, e você vê lá no fundo a primeira nave subindo com um foguete, deixando fumaça pra trás, e com o batalhão ainda preso a ela. E ela tá se aproximando da segunda passarela. Então, eu vou pegar meu telefone e vou ligar pro doutor. Então, você se comunica com o doutor. Alô, doutor. Alô. Beleza? Fala rápido aqui que eu tô tentando salvar o robô. O que o robô precisa? Óleo de amêndoa. eu ainda consigo erguer um braço ou falar, pelo menos? Consegue falar. Silvana, existe um segundo cérebro positrônico. Estou uploadando exatamente todo o meu conhecimento para ele agora, neste momento. E onde e você vai encontrar esse corpo nestas coordenadas aqui. Que distância a gente tá dessas coordenadas? Tipo? Tá longe, né? Isso não é o que vocês podem fazer agora. Né? Eu tô ouvindo. Tá. Então, gente, pega um robozinho e mete a cabeça do Andrew no robozinho. Liga ele no robô, robô garçom, robô faxineiro, qualquer robô que vocês tiverem aí na rua, caralho! De repente vocês vêm passando ao lado de vocês uma androide puta. Toda rosa. Sabe aquela fetiche japonês, sabe? Bote clorita. Não. Não, não. Eu prefiro morrer. Eu tenho uma arma de íon, a gente pode atordoar ela ou pagar um preço. O que vocês preferem? Não, você pode ir direto, né? Pega, senão ele vai morrer, cara. Eu vou lá e pego ela. Tá bom, você vai. Thiago atordou um androide pra você pegar, foda-se, tipo assim. Ninguém tá prestando atenção no que tá acontecendo, porque tá todo mundo vendo aqueles destroços caindo na distância lá de cima. Tá? Vocês carregam ela pro carro, assim. Vocês ligam imediatamente no cabo Ultra Firewire, cara, e com essa transferência, foda-se. Aí o androide, não! Ali de onde eu tô tem veículo passando perto da janela, alguma coisa assim? Tem. Tem carro passando assim, tipo, tentando fugir dessa confusão. Então, eu vou tentar pular em um deles. Olha aí, beleza. Da distância, sai correndo, pula... Planta seus pés no teto do carro, rachando o vidro. Filho. O teto, na verdade, era todo de vidro do cara, o vidro fumê. E aí você vê o cara gritando, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu soco o vidro. Tá, você só que atravessa, né? Pega o cara... replicante, pá! Pega o cara pelo colarinho, puxa pra fora. Você puxa arrebentando mais vidro. Puxa o cara. Não é nada, pessoal. E deixa ele cair. Caraca, coitado do cara. O cara... Aí você pula pro banco do motorista, cara. Chuta o para-brisa. Chuta o para-brisa pra fora, vira um carro conversível. Bota meus óculos escuros. Beleza. E vou embora. Você... acelera em que direção ao Tucano? Porque isso. Você vê que a nave tá, tipo, quase na vertical. Ela tá subindo, tipo, pra estratosfera pra tentar se livrar do perigo, né? Cara, a nave deve tá batendo em coisa pra caramba agora, né? Ela tá atravessando todas as fileiras de trânsito. Faz um pilot aí, joga o DVD pra você se desviar do trânsito. Ozob, você habilmente pilota o seu carro entre o trânsito, tirando faíscas de todos os carros que passam. Você passa na diagonal pra cima, entendeu? Enquanto os carros estão na horizontal no trânsito, você passa entre caminhões, entre carros, entre tudo, entre táxis, o cara gritando, ah, não, não, não, não, pra você. Você acelera o máximo, passa marchando o máximo, e você começa a alcançar a nave, cara. Esse carro é muito foda pra você alcançar a nave que tá subindo com foguete. E você vê, cara, que o Oleg acabou de abrir a parte de cima da nave, né? Você vê que ele tá puxando com o braço robótico dele o metal em brasa, tá retorcendo o metal assim pra abrir o buraco. E aí? Vou tentar emparelhar com ele. Você consegue emparelhar, mas o seu carro começa a falhar. Ele não vai conseguir subir tanto. Ah, eu pulei. Você dá um jump aí, pelo amor de Deus. 18. Quando o motor começa a falhar, você pula e segura no outro ombro do batalhoide. Você vê o Oleg olhando pra você de dentro do cockpit, meio assustado, meio surpreso. Não, o urso não fica assustado, velho. Não é um bom lugar para você ficar. Eu vou segurar na borda do buraco pra não voar. Peraí, dá pra ver o cofre da onde a gente tá? Dá pra ver o cofre. Tem gente lá dentro? Não. O cofre passa pelo buraco? Passa. Então eu vou entrar, me dá aí a tua cordinha. O batalhoide, ele tem um grappling hook magnético, um arpel magnético. Na verdade, o Azaghal tem que entrar porque ele tem que desativar a presilha magnética dela com o chão da nave. Senão você não vai conseguir puxar ela nem fudendo. Eu vou entrar porque eu tenho que desativar a presilha magnética com o chão da nave, senão... Senão a gente tá fudido. Cara, você tá muito alto, tá muito frio, você tá ficando sem ar. Faca no dente. Você pula pra dentro da nave. Só que você cai na parede da popa. É como se fosse um chão agora, né? Porque a nave tá quase na vertical, subindo. O que eu vejo? Tudo vazio, exceto um cofre que é do tamanho mais ou menos de um... Ele é um retângulo vertical, maior que um homem, entendeu? É bem grande. O Tucano vai, ele arma o arpel magnético e empurra no topo do cofre. Você pula no cofre, porque o cofre tá no chão, mas o chão tá quase virado, né? Você pula da parede, que agora é o seu chão, pra cima do cofre, e na porta dele tem um painel que você tem que acessar pra desativar a trava magnética. Antes disso, eu vou me prender ao cabo. Se der merda, eu não quero cair aqui numa âncora presa nesse cofre. Uhum. Vou tirar meu colete e vou armar todas as bombas que estão nele pra explodir em um minuto. Beleza. Vou desativar as travas magnéticas do cofre agora. De repente, solta a parada magnética e aí... Caralho! É, exato. E aí o Tucano vai e liga as suas turbinas. Caraca, mas eu vou passar desse buraco cheio de farpa. Cu na mão, né, cara? Voltando da nave, cara. E você vai... no buraco, cara. Aí você vê uma farpa metálica tirou um rasgo das suas costas. Nossa! Você berra... Tira 25 hit points. Puta merda. E aí você... Cara, e aí de repente você escuta o silêncio da queda. Quando as turbinas do batalhão de param. Aí você começa a cair, você olha pra baixo, cara, você vê aquela visão lá do alto, do labirinto de prédios e torres gigantescas. E aí vocês começam a cair, você começa a ouvir cada vez mais forte o vento. O vento da queda, o vento da queda. Você lembra das suas bombas. Aí você olha pra cima. Você vê aquela bola de fogo no céu, cara, e vai... pedaço de nave, de asa, de tudo, pra tudo cortelado, porque, mais uma vez, pra dar uma fortaleza de fora, mas com as suas bombas sinistras de dentro, cara, o combustível transforma aquilo numa bomba de caraca, cara, uma explosão azulada muito sinistra. E isso vocês vão caindo, vão caindo, vão caindo, de repente, vocês começam a passar pelos prédios, por carros. Eu vou morrer, fodeu. Eu tô muito agarrado nesse cabo, cara. Eu só não entendi uma coisa. Qual que explodiu agora sinistramente? A nave HN. Mas já não tinha uma outra explodida sinistramente também? Esse é meu trabalho, cara. De repente o Tucano vai... aciona. Nossa, mas foi uma chicotada. O cofre na ponta. Antes disso, eu tô puxando o cabo pra não ficar solto, né? Pra ficar mais perto de mim. Você puxou o cabo, ele fica ali nas costas com aquela figura albina segurando, tremendo de frio, com um rasgo nas costas. Você aciona as turbinas e você começa a parar e de repente você cai. Ainda com um impacto bem grande que derruba as pessoas em volta em uma das calçadas do nível 4. Caralho, maluco, minhas hernias de disco. Lá embaixo vocês conseguem passar toda a informação do zero positrônico do Android pra... Eu olho pro Android e pergunto: vem cá, onde que passa o cartão em você? Vá pro inferno. E aí vocês podem se comunicar. Coordenadas. É, eu mando as coordenadas de onde a gente tá. Olha, eu vou me desatachar aqui do... Vou de caroninha na garupa. Tá. O batalhão vai pulando de nível em nível, desligando. Agora tá um caos do caralho, não sei o quê. De repente vocês que estão lá embaixo vêem aquele batalhão de sinistro todo fudido ainda, fumando com as avarias. Pousa do lado fumando, vocês. Eu vou acender um charuto, boa ideia. Eu posei com o cofre, mas eu fico em posição pra se vier alguém. Eu uso lá o meu skill de táticas pra gente montar uma área de defesa aqui, pra ficar protegido e preparado. Você não entende nada, você vê o Android todo fudido no carro, só que você vê o Silvana trazendo uma Android japonesa fetiche Gothic Lolita rosa. Que é isso, minha gente? Porra, esse aqui é upgrade, hein, Andrew? Chega de piada, pelo amor de Deus. Chega de piada, eu tô muito confuso. Eu me sinto duplicado aqui. Deixa eu chegar até o cofre. Deixa eu ver se eu ainda consigo abrir esse cofre com que a gente trabalhou até agora. Vamos lá. Você chega o seu cérebro positrônico próximo. Você loada o programa que gerenciava todo o token mental do cara que vocês roubaram. Você vê só uma sequência de luzes verdes subindo assim. E aí... que a porta do cofre abre. Boneca das emoções. Um abraço. E aí, cara? Eu estouro champanhe. Quando a porta abre, vocês veem uma fumaça branca, mas quando ela começa a se dissipar, vocês enxergam. É um androide. Ah, que caído. Um androide como vocês nunca viram. Parece um androide normal, tamanho humano, mas ele é algum tipo de protótipo, certamente, porque senão não seria tão valioso. E imediatamente Silvana, que é o cara que, de robótica, começa a avaliar o que pode ser aquilo. O que será isso? E a primeira coisa que você quer saber é quem é o fabricante, né? Silvana, vamos jogar aí na porta-malas do carro e a gente vê isso em casa? É, melhor coisa. Tudo bem, vocês vão retirando o Android do cofre, mas enquanto isso, o Silvana, ele dá uma olhadinha assim no pescoço, que é normalmente onde tem o fabricante, né? É um número de série que tem fabricante, ano de fabricação e tal. E ele vê que é uma fabricação da US Robotics, que é uma das maiores fabricantes de Android do mundo. E moda isso. Só que... Só que uma coisa intriga você imediatamente. Você viu a sigla USR e no ano de fabricação está escrito 2252. É what? Do futuro! Se isso tá certo de alguma forma, esse robô foi fabricado 133 anos no futuro. Andrew, passa sua memória pra esse robô novo. Cara, eu já tô duplicado. Você quer que eu triplique os meus problemas? Não, não, não. O cara gostou do corpinho de Gothic Lolita.